Vamos lá! Atenção, atenção, Transamec! Ao top de 4, já vai! Já, já, já, já vai! I have experience player, his name is Steve Pina. You don't have caspa, a carication you are. But second time I have to control the match. Control the match by playing left, playing right, and playing the middle. If you're father pilot, because you are aeroplane. If you're father pilot, because you are aeroplane. If you're father pilot, because you are aeroplane. But in the end, I don't be the door. E é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre um dos ícones da nossa infância, muito mais foda que Mario, Sonic e qualquer porra, só que não. Garoto Alex e seus jogos tipo Na Terra dos Milagres, né? Como é que é o nome? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Tafarel! Não, cara, o Ilapso não é mais o Ilapso, ele agora é o Jonathan da nova geração. Né? Caralho, meu irmão, eu sou o Jonathan da nova geração, cara. O Senhor da Eternidade. Eu gostaria de mandar um beijo especial pra irmã do Saci de Patinete. É gatinha mesmo, velho? Ela é gatinha, pô, dá pra passar o salame muito facilmente. Quantos anos ela tem? Não sei, importa? Ela tem idade pra passar cerol na mão? Acho que se ela for mais nova que ele, importa muito, cara. Cara, 14 anos já é legal, não é? Cara, não, cara. Irmão, aqui tem a regra. Se atravessou na rua, no boteco, trouxe o troco certo, já tem consciência, já pode morrer, pai. A regra é clara, a regra é clara. Essa foi a melhor regra. Não, só essas três pessoas apenas. Essa foi a melhor regra da vida, moleque. E o fato de 14 anos ser legal ou não depende muito da interpretação da palavra legal. Mas na minha interpretação é legal, se for consensual, claro. Pra quem tá comendo é legal, pro juiz não é, meu irmão. Pro pai da garota não é tão legal. E o Byron? E aí, galera, vamos falar do joguinho que te dava dedado e dava soquinho, que nem tinha que fazer agora com a irmã do Santos de patinete. Caralho, cara. Oh, cara, puta que pariu, cara. Eles perderam a linha, mano. Puta que pariu. E é isso aí, né? Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Pô, tá relato, faz essa merda aí de achar o Alex Kidd no futebol e foda-se. Hoje nós vamos falar do Alex Kidd. Ele que durante muito tempo foi o mascote da Sega, em contraponto ao Mario da Nintendo. Sega e Nintendo que travaram rivalidades históricas nos videogames, assim como a Marvel e a DC nos quadrinhos, e assim como o Real Madrid e Barcelona no futebol. Barcelona, que é o time onde joga o garoto Neymar. Joga muito esse Neymar! Joga muito depois de e-mails. E-mails. Tudo chega no Neymar, moleque. Mas o meu do Looney Tunes foi o melhor. O do Looney Tunes foi muito bom. Você consegue reproduzir aí de cabeça? Ah, cara, eu vou pegar um atalho porque eu já não lembro a ordem lógica. Mas os Looney Tunes, do Pernalonga e do Patolino, que em 95 estrearam Space Jam com o Michael Jordan. Michael Jordan, que foi jogador dos Bulls durante muito tempo, se aposentou, foi para o beisebol e voltou para o basquete. Jogou no Washington Wizards. Aí, falei, de merda. Onde joga o Anderson Varejão? Que por sinal tem cabelo igual ao do Davi Luiz. Davi Luiz, que joga no Chelsea, onde também já jogou o Robinho, craque brasileiro, que também atuou pelo Real Madrid. Real Madrid, que é o grande rival do Barcelona. Barcelona, onde joga o garoto Neymar? Joga muito esse Neymar! Caralho, tá de parabéns, moleque. Tá de parabéns. Tô chegando no Super Deixão, eu esqueci o que eu fiz, mano. Cara, mas... eu tenho uma bala juquinha da Porcão aqui. Arruma aí, cara. Marro. Eu tô te mandando aqui por correio. É do cara. Cara, na moral, manda teu currículo pra mim. Cara, tá precisando de narrador. Tá precisando. Galvão, você pode estar agora, cara. Vai ser o dia. Pô, aí, abriu vaga, velho. Tá lento. A fila andou agora. Pra fila andar, moleque, você tem que ter um jogador por Copa que você paga pau geneticamente, moleque. É praticamente um boquete verbal. Falou que eu quero ser o Luiz Roberto, não, cara. Tá bem lá, sabe? Esses negros maravilhosos da França. Nossa senhora. Tóquio, Will. Excelente, cara. Cara, mas nada se compara, nego, narrando o jogo da Argentina, cara. O Messi sem fazer nada, nego. Não, porque o Messi, não sei o que, ele é um fenômeno. Ele fica... Porra, cara, ao vivo, hein, cara. Ao vivo e a cores. Ao vivo, depois só termina, manda aí que eu vou botar a música e chumbar. Senhor da Eternidade, estamos começando o quadro mais irado de todo o podcast, de toda a podosfera, de toda a internet, pois somos os últimos podcasts sobrando aqui nessa merda. Estamos começando a leitura de e-mails do Baixo Fone de Soco. Sejam bem-vindos, param, bem-vindo. Opa, boa noite, galera. Bem-vindo, Senhor da Eternidade. Vai se fuder. Bem-vindo, Lapsus. Tchau, eu vou fazer o trabalho sujo aqui. Cuidem bem das crianças hoje. Então nós podemos aqui começar sem mais delongas, porque a gente acabou de gravar o programa e todo mundo tá querendo dormir, todo mundo querendo comer, todo mundo querendo fazer o que tem que fazer, né? Fuder, transar. Pyron, por favor, tenha o seu honra, sei lá, como é que fala isso? As honras. Olha só, cara, primeira vez aqui na leitura de e-mail, né, cara? Vamos ler aqui a cartinha, cadê o papelzinho aqui? Moda antiga, rapaz. Sorteia aí. Cara, aqui é leitura das antigas, ele lembra que a gente fazia isso aqui, ó. É, isso aqui, ó. Pega o papel da carta, pega. Ó. Era true, meu irmão. Conta aqui de luz aqui, da net, na verdade. Então, o ouvinte aqui mandou a cartinha aqui, o nome dele não tem nick de CS, cara. Aí, porra, sou da eternidade. É, então... sou sem saco. É tênis... porra, sei lá. Tênis porra. Tá bom, tênis porra, sei lá. Pronto. Isso aí, Nicolas Matheus, o pênis porra, sei lá, né, mandou aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, socadores das internets aí. Tudo a ver com o nosso episódio do Alex Kidd que tava socando, né, velho? Socando aí. Caraca! Alex Kidd é praticamente o primeiro baixo frente socador, moleque. É, pô, e dava Hadouken, brother. Era muito true, irmão. Muito aí. True, muito true. Porra, Hadouken de fogo ainda, meu irmão. Tá bolado. Aí o cara falou aqui, ó. Deixei a preguiça pra enviar um e-mail pra vocês. Enfim, queria dizer que vocês fazem um trabalho excelente na execução deste podcast. Olha só, cara. Ótimo cast sobre Magic. Estava no aguardo desse cast junto com o secretão. Viu, Pyron? Joga na tua cara. Toma. Eu te falei, nego pede que nem filha da puta essa merda esse secretão. Me arrependo de fazer essa porra porque nego fica pedindo dois todo dia. Como assim, secretão? É secretão do que essa porra? A gente fez um episódio secreto tentando contar a história do Kingdom Hearts. A gente começou a primeira parte, a gente não começou a parte 2. Meu Deus, cara, lixo sem fundo. Cara, mas eu vou te falar, esse episódio do Magic aí, meu irmão, eu viajei nas alturas, velho, na maconha, brother. Que eu isso? Eu queria muito entender como jogar. Mas ao invés de vocês explicarem como é que jogava essa porra, só que falando da porra de mecânica da carta do peru do caceta, e não explicou o básico do jogo, meu irmão. Cara, eu não sei jogar o jogo e gravei o programa, cara. Porra. Foi muito true, mas vamos lá. Já que precisava de um impulso para interessar-se mais no mundo dos Planeswalkers, graças aos mesmos, já comecei a falar com os amigos que jogam, para me auxiliar a darem dicas. Porra, irmão, vírgula aí, né? Me auxiliar a darem dicas como jogar essa porra, essas coisas. Bom, continue com essa força de instigar os ouvintes a conhecer e expandir mais o seu conhecimento sobre os jogos e tanto os joguinhos e suas loucuras nos casts. Os trago mais cada dia, diversão e abraços. Abraços, isso aí, o nosso podcast de Magic foi da nossa vertente de que jogo e diversão não é só jogo eletrônico. A gente já gravou jogo de tabuleiro, a gente já gravou Magic, a gente já gravou RPG de mesa. E tá acabando, né? Daqui a pouco a gente vai gravar sobre gamão. pô, pode fazer. Boa. Pode falar sobre aquele joguinho sexual de dadinho, velho. A exposição aí, meu irmão, aí, ó. Pô, mas não é jogo. Kamasutra de dadinho. Mas você não é um jogo, você não ganha. Você ganha o quê? Você ganha sim, cara. Claro que você ganha, meu irmão. Se você tirar no dadinho, que é uma mulher comendo você com os trepão, você perdeu o jogo. Exatamente. Aí, outra coisa. Se, se você tirar comer o cuzinho, é, você se deu bem. Exatamente. E assim, e o cara, quem ganha é quem conseguir fazer o outro pedir arrego antes de você. Então, se você rolar o dadinho, você fumegar e você morrer primeiro que a mulher, tu perdeu, meu irmão. É, não é fumegar, é fulecar. Cara, eu gostei. É o ato de perder muito no jogo. Eu gostei muito da sua abordagem. A gente pode fazer um minigame aqui e a gente tá propondo para os ouvintes. Peguem o dadinho da putaria, joguem com suas parceiras. Primeiro que arregar, perde. Manda um e-mail. É, manda um vídeo, manda um vídeo, manda por favor. Manda um vídeo. Aí, mulher easy mode. Pô, cara, mas na boa, mas vocês não abordam essa tática na vida real, não, cara? Eu sou assim, meu irmão. Eu, assim, meu objetivo é ter que fazer a mulher pedir arrego, entendeu? Se ela não falar, não, perdi a vida e pronto. Senão eu sou opção. Com certeza, mas eu nunca fiz isso um score, entendeu? Tem um score. Exatamente. Sua eternidade, por favor, próximo. Disponha. É nickname Dirge Bolado. Caraca, hein? Fala, galera do Bastante Soco, que é o Dirge Bolado. Mais uma vez passando pra dar minha opinião de merda sobre o podcast. Além de bem que ele sabe as características da opinião dele. Eu gostaria de deixar bem claro que todas as opiniões de vocês são opiniões de merda, mas a gente gosta. Mas a gente gosta quando vocês admitem isso. Nunca pude jogar nenhum TCG, mas o único que eu brinquei um pouco mais foi o Yu-Gi-Oh! Meu Deus. Porra, Yu-Gi-Oh! Você ficava na febre. Pô, cara, irado Yu-Gi-Oh! Foda-se, eu não perdoo quem jogou Yu-Gi-Oh! Cara, eu não joguei Yu-Gi-Oh! Mas é uma geração depois da nossa e foi tipo o Magic dos priminhos. Não perdoo. Irmão, tinha anime com abertura... Porra. Irmão, tinha anime com abertura irada. É hora do duelo! Vai dizer que é maneiro. É hora do duelo! Não é maneiro. Não, tem que ter um tchutchutchu depois. Tchutchutchu. Era muito foda, moleque. Quanto ao Magic, eu tive conhecimento através dos meus amigos que não eram sodomitas e que me mostraram e falaram: ah, olha, você vai gostar, vai mesmo, que é melhor que esse lixo de Gil. Achei uma merda. É, você realmente come merda e se odeia. Não vejo por que de gastar tanto dinheiro em cartinhas só pra ser mais nerd que o coleguinha. Cara, e se você não vê o porquê disso, você não é heterossexual. Não, e o cara falou, o cara que provavelmente deve ter colecionado álbum da Copa ou deve ter colecionado álbum do Cavaleiro Zodíaco da Sailor Moon, sei lá. Que é justamente isso, você gastar a cartinha pra esfregar o piru na cara do amiguinho depois. Olha só, eu desmutei aqui. Dá licença, eu desmutei aqui, eu queria dar parabéns a vocês por estarem lendo o e-mail que já foi lido na última vez. Parabéns. Muito obrigado. Queria dar parabéns, assim, forte. Uma nova abordagem. Acho ótimo, vai, segue aí. Cara, então a gente tá lendo e-mails muito antigos, porque eu peguei aqui os das antigas. Cara, peraí, a gente tá literalmente lendo e-mails velhos. É, a gente tá lendo e-mails. Agora eu tô vendo, a gente tá lendo e-mails. Foda-se! Vamos ler. Vai lá. É outra abordagem. Vai lá. Da última vez foi eu, o Lili e a Rebeca. Agora são vocês, vai lá. Estamos oficialmente inovando. Exatamente. Blá blá blá. Tá, sem bosta. Entretanto, teve um detalhe particular que eu achei muito bacana e me interessou muito. A arte. Tá, nesse ponto você tem razão, a arte realmente é boa. Sem dúvida, uma das melhores, principalmente do deck preto, Liliana Rules. Tudo bem, nisso você tá certo, mas você continua sendo um bostinha por enquanto que você joga Yu-Gi-Oh! PS, Rebeca, sua voz é a coisa mais linda de se escutar nesse mundo, arroz. Dá pra gravar um tatuar pra mim? Caralho, eu lembro que esse meu já foi lido porque eu ajudei a Rebeca a gravar esse lance aí. Puta que pariu. Caralho. Eu deveria endossar esse. É o estagiário, falou, porra. Vocês deviam ter mandado ele tomar no cu. Vocês deviam ter pegado um negão sinistro pra gravar um toque celular pra ele mandar ele tomar no cu. Eu bem que tava estranhando porque tinha e-mail sobre o E3 e e-mail sobre o Magic, né? Foda-se, né? Então, foda-se. Foda-se você, Deus de Bolado. Duas vezes e-mail lido. Agora tem e-mail aqui do advogado ocioso. Boa tarde, Baixa Frente Soqueteiros. Aqui quem fala é o advogado ocioso vulgo Lucas Coquenão, no grupo do Baixa Frente Soco. Cara, seu sobrenome, ele desperta interesse. É um nome diferente. É um nome diferente. Vem com a gente, quero ver geral pirar, cara. E qual o nome dele, o sobrenome dele aí que tu falou? Coquenão. Coquenão, mané. Coquenão, com tio. Caralho. Parabéns. Nunca antes na história deste podcast enviei um e-mail para vocês, mas decidi fazê-lo apenas para agradar vocês pelo serviço prestado gratuitamente e parabenizá-los pelas conquistas pessoais. A gente sabe que a gente vai começar um Patreon em breve aí. Que conquistas pessoais, cara. Porra, eu ganhei uma Coca-Cola, tá lembrado disso, não? Você ganhou uma... É verdade. A gente ganhou foto de mulher pelada. Cara, foto de mulher pelada, na... é verdade. Você se formou na faculdade já? Aham, terminei. Caralho! Pô, tu nem chama dar uma cerveja. Porra, não, é porque ainda não colei grau, né? Pra não colar grau, aí sim. Tá, entendi. Não, tu se formou, moleque? Que se formou? Aquele, foi no dia daquela imagem. Foi no dia daquela imagem lá, Days of the University Past, que o... Ah, tá, pode crer. Calma aí, não, calma aí, meu irmão. Tu tem... Não, calma aí. Para a porra toda agora. Tu tem que gravar um podcast, a saga da faculdade, meu irmão. Nossa, que desde que eu tô ouvindo essa porra, tu tá nessa faculdade pra se formar e não se forma. Agora que tu se formou, moleque, é toda uma história que tu tem que narrar essa porra. Porra, meu irmão. Enquanto eu não tiver o diploma na minha mão, eu não vou falar nada. É que tu tem noção que saiu o Diablo 3, saiu expansão e tu não tinha se formado. É verdade, é verdade. Saiu StarCraft. Saiu do Knuck Forever, moleque. Acabou que vai sair aquela porra do continuação do Shadow of the Colossus. Como é que é o nome daquela merda? Last Guard. Vai ser aquela merda e tu ainda não tá com a porra do diploma. Não, tá ligado que o diploma dele é o filho dele, né? Que ele foi se formar e virou pai, moleque. Toma aí pra tu, meu irmão. É, mas... Ele virou pra gente se formar, na verdade. Daqui tá barato. Entrei na faculdade, o WoW era o MMO do momento, e o MMO ainda é o WoW, então tá bom, tá? Ah, então tá de boa, então tá de boa. Continuando em meio aqui. Sobre a E3, só tenho a dizer que a de vocês foi bem melhor que a de Los Angeles, e que a Nintendo venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Não sei se você sabe, Senhor da Eternidade, mas a gente fez um programa inteiro fake sobre a E3, que a gente inventou todas as notícias. Coisas do tipo novo videogame da SEGA, é remake de Final Fantasy 6 pra 3DS. Vai cair. A ligação vai cair. Pedro Henrique embolotou. Voltei. Não sei se você sabe, não, Senhor da Eternidade. Eu sei e eu fiquei triste, vocês não me chamaram. Eu acho que a gente chamou, mas você deve ter falado. Não, vocês não me chamaram. Vocês não me chamaram nem tentaram me chamar. Na verdade, a gente teve que enganar vários amigos nossos. O Moloch, por exemplo, ele virou, mandou mensagem pra gente, falou: cara, vocês vão mesmo pra E3? A gente fez uma carinha meio triste, eu pro Lápis, Lápis pra mim. A gente o pivoto não foi pra E3, eu jurava que a gente realmente tinha ido. Então, a gente teve que enganar todos os nossos amigos pra fazer isso ser acreditável, entendeu? Tá, mas era que... Caralho, eu jurava que tinha ido mesmo. Vocês gravaram, eu também jurava que tinha ido mesmo. Eles gravaram, fingiu que tava na E3? Aham, ele fingiu que foi lá, ele fez check-in no hotel. Com pessoas gritando isso? Não, a gente gravou como se ele estivesse no hotel, sei lá, foda-se. Por fim, fico na guarda do lançamento do tão esperado Garis vs Zumbis e do Luigi Mafia Wars, dois jogos que já estão hypeados o suficiente para serem lançados. E o Luigi Mafia Wars tá aí no nosso próprio próximo Tempestade Cerebral aí, tá sendo. PS, leram minha pergunta no último podcast, mas não leram meu nome, só porque não tinha nick de CS, porra. Porra, a gente leu esse e-mail de novo, ele agora, provavelmente? Já que a gente leu o e-mail de antes? Bem possível. Não, leu não. Mas... Se leu, porra, tudo fez sentido, né? É. Efusivos abraços carinhosos por trás para todos os que gostam. Então, Senhor da Eternidade, um efusivo abraço por trás. Obrigado, cara, adoro. E, por último aqui, um e-mail que eu fiquei muito triste, porque eu fiz uma promessa, quebrei a promessa, então eu vou deixar bem claro para vocês. O nosso amigo Ravermino mandou e-mail pra gente e disse aqui: Hey there, GG do BFS, aqui é o Ravermino, e espero que esse próximo cast seja muito foda, porque estou muito desanimado. Ocorreram muitas coisas graves na minha vida, como a morte do meu cachorro na minha frente. Ah, eu vi essa porra desse meio, caralho, eu fiquei bolado com essa porra. Moleque, eu ia falar assim, tipo, música triste, só que é tão zoado. E depois ele ainda lança um do tipo, depois aconteceu coisas piores. É, ele mandou aqui, outras coisas graves quanto? É tipo... Porra. Hã? O resultado disso foi eu sair de casa. Hã? Tá. Caralho, que parada. Eu não sei se eu peço música triste ou não, mas beleza. Música triste. Mesmo não sabendo... Música do yoga. Mesmo não sabendo, mas vocês e outras pessoas me ajudam muito mesmo indiretamente. Espero também ter a atenção de quem eu gosto um dia. Ele tá lamentando por uma menina que ele gosta? Será que é isso? É, normalmente é buceta, né, cara? Ninguém reclama de atenção de um macho, né? É verdade. Do time do Senhor da Eternidade. O Senhor da Eternidade, ele gosta de reclamar a atenção de macho. Vocês não me chamaram pra gravar um programa entre eles. Tentando me animar um pouco no e-mail, espero que o cast tenha alto nível como sempre, mas espero que este seja pica o suficiente pra eu conseguir rir. Esse não foi o propósito do podcast. Às vezes a gente faz um podcast da zoeira, só pra ser cômico e da zoeira. Só que esse a gente tentou fazer um negócio mais sério sobre Alex Kidd, né? Então, foi mal. Faça aí de uma coisa ou outra, provavelmente. É. Falou aí, Bebs, Debs e Lápis, Daigo, Senhor da Eternidade, Killerados, Mamute, Ninja Inimigo e até o de Jesus. Killer Jabuti e até mesmo Saci. Não tem mais Splinter Pack. Vai irmã do Saci. Vai se fuder. É até irmã do Saci, mas não tem mais Splinter. Caralho, velho. Nesse já fico na dúvida, hehehe, mas valeu. E um abraço e GG geral junto. Falou, valeus. Agora vem a parte mais triste. Porque o cara já tá cheio de decepção na vida e eu joguei mais decepção por cima dele, olha só. Falei assim, bro, escolhe três temas. Um deles vai ser o tema do próximo episódio. Falei, na boa, assim. Aí ele falou, assim, Ninja Inimigo, de repente, vou tentar então. Hehehe, vamos lá. Tal, maiores anúncios que decepcionaram e depois quebraram a cara de todo mundo. Pode ser tanto de jogo quanto de filme, e assim vai. Ou então, maiores hypes e as decepções. Que é a mesma coisa que ele falou antes, mais ou menos, né? E um novo game pra conta de criação do Baixo Frisou com crossover de geral do grupo. Tipo assim, cara, dois temas que ele sugeriu é de derrota de coisa triste, né? Ver falando de coisa ruim, né, cara? Exato. Que da gente triste, porra. E esse quer se animar ou quer ficar deprimido, meu irmão? Exato. E esse outro, pra fazer... Só vira o Bataemo. Pra fazer um desses, pra juntar um crossover de geral, é demora, entendeu? A gente nunca lançou o programa do Mass Effect, porque a gente tá até hoje tentando juntar as pessoas que queriam participar e não consegue. Consegue juntar nem a gente pra gravar e-mail, porra? Tá foda. Tá foda, meu irmão. Você me chamou uma vez pra gravar um programa de Mass Effect? Eu falei sim e não rolou e depois nunca mais rolou. Mas vamos lá então para a sessão de perguntas. Se essa sessão de e-mails ficar muito grande lá, se você corta os e-mails que a gente já leu antes, fala assim, caralho, a gente acabou de ler os e-mails aqui da semana passada, vai todo mundo... Tá tudo lindo. Agora chegou a hora que eu quero. Então vamos lá. Perguntinhas. Pergunta número 1. Gabriel Onassi, Saci de Patinete pergunta, o que vocês acharam do nosso último Baixo Frente Soca? Eu não sei do que ele tá falando. Também não sei do que ele tá falando. Ah, é de putaria na comunidade de Baixo Frente Soco. Ah, entendi. Que eu você acho acha? Que... Eu acho que vocês estão exercendo bem a adolescência de vocês. Exatamente. Eu acho que ele tá contribuindo bem, porque geral fala que a irmã dele é gostosa. Né? Geral quer socar. Caralho, né, cara, para. Eu tô no... Outra coisa, a gente decidiu agora. Vai cortar a abertura, aquele pedaço polêmico ou não? Que pedaço polêmico? Não. Tá ótimo, então. Vambora. Não. Que pedaço polêmico? Vambora. Dá sobre a irmã dele, 14 anos. Irmão, você quer saber mais sobre a irmã dele tem 14 anos? Cara, é isso que eu quero saber, brother. Eu preciso saber. Cara, pela foto ela não tem 14 anos, não. Deve ter um acho... peixe. Então, isso não é mais tipo, ouvintes perguntam pra gente. A gente pergunta pro Saci. Saci, quantos anos tem irmã? Caraca, fato, vou fazer isso agora. Porque isso é importante. Vai lá, segue aí. Saci, tua irmã tá solteira. Saci, tua irmã curte anal. Saci. Caralho. Mas vamos lá, rápido. João Eduardo Moreira, o que vocês acharam do pênis do Saci? O que você achou, seu Eduardo? Cara, eu não vi o pênis do Saci, cara. Eu não sei se vocês estão falando. Eu não acompanhei o post inteiro. Eu não sei pois se vocês estão falando verdade ou não. Pairon, Marcos Diniz dos Santos, curtiu o pênis do Saci? Caralho, eu também não sei o que ele tá falando, né? Eu sei do que ele tá falando, mas eu não tive confirmação visual, entendeu? Senhor Eternidade, o senhor Eternidade tem fim? Perguntou o Júlio. Não, o senhor da Eternidade é eterno por motivos óbvios. Exatamente. Marcos Diniz dos Santos, Pirão, quando será o próximo Churras da Brodagem? Porra, quando eu ia galera, dinheiro e... Peraí, Churras ou Churros? Porra, o Churros da Brodagem vai ser poderoso, cara. Com muito poder, cara. Vamos marcar, centro do Rio, quinta-feira com o cara aí. E Lapso, pergunta, qual é o tema dessa semana? É, Alex Kidd. Senhor Eternidade, como conquistar uma mulher usando um pote de manteiga e duas fitinhas do Senhor do Bonfim? Você é mole, passa a manteiga... Deixa eu responder, desculpa. Passa a manteiga no cu dela, bota uma fitinha do Senhor Bonfim em cada braço pra dar sorte e come ela. Boa, 06. Caralho, isso foi o Marlon Brando que ensinou. Daniel, cara, foi... Se fosse eu, ia fazer o seguinte: ia pegar a fitinha do Senhor Bonfim, botar as duas e falar, quero fazer um desejo só com as duas pra ficar com um desejo muito mais forte. Eu quero um sanduíche de buceta. Eu ia pegar uma coisa passando na frente da mulher e fazer um sanduíche de buceta. Ai, caralho. Next Splinter pergunta: vocês acham justa a punição recebida pelos Juarez do Uruguai? Suárez? Faz que. Cara, vocês não sabem disso, mas ele é garoto. Ele é tipo garoto propaganda de um site de poker. Perdeu, não vai ser mais. Não vai ser mais também. Da Adidas, caralho, sério? A Adidas cortou ele também. Eu acho que foi. Não vou dizer que foi exagerado, enfim, foda-se. Mas, por exemplo, quando o negro é punido por racismo, pega muito menos jogos do que ele pegou. Então, assim. Eu tenho que começar a ver... Eu acho o racismo ligeiramente menos agressivo do que morder. Mordida? Tu acha que você morder o Kelini é pior do que ofender? Não, mal. Racismo não faz mal a ninguém. Só o nego ficar ficando. Não faz mal a ninguém, racismo. Irmão, na boa, isso aí... Se você bate em negro, você tá fazendo mal. Se você tá falando, caco, foda-se, o cara ignora e segue a vida. Cara, na boa, rapidinho. É sério que o Matt Splinter, ele conseguiu... Semear o caos e Discord de longe, moleque. Ele sempre faz isso, cara. Ele é o mestre Splinter. Tá aqui, pariu. Você quer falar, pariu mesmo? Deixa ele falar, deixa o homem falar. Cara, na boa, isso é porra mó viadagem, entendeu? O campo, meu irmão, futebol rola porradaria. Se o cara quer morder, dar dedada, dar voadora no cara, foda-se, tem que julgar o juiz, entendeu? Tava cartão pro maluco, meu irmão, não deu tão se foda. Juiz não viu, não é crime. É verdade. Exatamente. Caralho, é não é crime, moleque. Acabou. Já eu acho que se você não viu, o cara mordeu, não mordeu. Exatamente. Já disse o professor que tinha faculdade. Pro Fluminense essa merda, tá ligado? Pro Fluminense, o cara mordeu o cara do jogo, aí no dia depois vai lá, vai tomar no cu, porra. Cara, irmão, falou? O Neymar apanhou muito mais no último jogo que esse cara que tomou a mordida, bro. O cara tá lá e jogou bola. Foda-se. É daí anula também o gol do Fred, aquele. Do Fred não, do Neymar no pênalti que o Fred não sofreu também. Anula aquela porra daquele gol. Tudo que o Fred fez até agora tava impedido, cara. Anula a porra do Fred, Pedro. Foda-se. Falou um professor meu da faculdade. Pode colar, só não posso ver. Luiz Henrique, Kosmowski e Marcel Costa. Exatamente. Cola à vontade, amigo. Se for pego, tu tá fudido. Exatamente. Pyron, Daniel Braga Coimbra pergunta: Paramore é pink rock ou rap metal? Como é que é o negócio, hein? Paramore é pink rock ou rap metal? Paramore é black cock. Caralho. Cleiton Munhoz pergunta: vai rolar cast dos ouvintes da justiça de novo? Se sim, quando? E lá? É. Quando vocês gravarem. Isso aí, tá certo. Cara, olha só, tá. Meu irmão, a temporada de cast está aberta, cara. Aberta mesmo. Aberta. Tem que gravar e me mandar. Se eu ouvir e achar que vale, vai. Senhor Eternidade, se você passar fosse um pirata... Passar no controle de qualidade. Passar no QC. Senhor... Oi? Senhor Eternidade, se você fosse um pirata, você escolheria ter um macaco ou um papagaio no ombro? Macaco, sem dúvida, hands down. Monkey Luffy, né? Não é papagaio Luffy. Macaco tem muito mais utilidade. Papagaio, basicamente, ele só repete o que você fala. O macaco, ele pode fazer coisas pra você. Roubar gente, estuprar, capturar mulheres, várias coisas. Senhor Eternidade, como se chama o beijo grego na Grécia? É, beijo. Beijo. Pyron, quais são as 5 maneiras mais eficientes para se perder a virgindade? Pô, cara, perder a virgindade? Ah, primeira maneira, puta. Segunda maneira, pagar puta. Terceira maneira, ir pro bar e comer puta. Quarta maneira, quarta maneira, você comprar um hambúrguer, dar pra mendiga e comer lá na esquina. E a quinta maneira, meu irmão, é a prima, velho. Sempre passar pra galera. E a sexta, irmã do Saci de Patinete. É. E é isso aí, contando, terminamos nossa rodada de perguntas relâmpago aqui no Bate Frente Soco. Se você quer mandar sua pergunta para a próxima leitura de e-mails, fique de olho no grupo facebook.com/groups/baixofrentesoco. É isso aí, um abraço, até semana que vem. Mande seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com e foda-se. Isso aí. Foda-se. Você foi muito bem nisso, cara. Parabéns. Porra, eu tô falando na moral, eu acho que a última vez que eu gravei um e-mail, rochei uma leitura de e-mails faz 2 anos. Mano. Por aí, deve ter sido celular do baixofrentesoco. Aí, faz 2 anos, maluco. É, acho que foi com o Arthur, com o Ludobardo. Caralho, Fábio, tava viajando, eu lembro. Porra, bons tempos, cara. Bons tempos, eu tava lá em Las Vegas, é isso aí. Realmente, é o Ludobardo apareceu no Baixo Frente Soco, isso aí realmente tem muito tempo. Diversão na vez. Um ano de nascimento do Ninja Inimigo, que foram, sei lá, muito tempo atrás. Mas 1985, uma época, uma era dos arcades, e nós tínhamos a Sega. Sega era a gigante motherfucker badass dos arcades. Vocês lembram que tinha um jogo muito maneirinho nos arcades, que ficou muito popular depois no nosso Sega Master System? Eu aposto 6-1 que você errou o ano e que você vai falar a ordem errada das coisas. Eu vou falar do e digo mais, ele falou muito tempo atrás também. Essa eu falei muito tempo muito... atrás. Não, você falou há muito tempo atrás. Tá gravado! Fantasy Zone. Fantasy Zone, errei? Errei? Não, é esse jogo mesmo. Bonito. É, pá. Agora eu entendi o que você quis dizer. Você foi por outro atalho bonito. Foi por outro atalho bonito. Porque joga muito esse Neymar. Joga muito esse Neymar. Fantasy Zone, vocês já jogaram Fantasy Zone? Jogou Fantasy Zone, Pyron? Claro que já, pô. Muito bom. Muito bom. Chegou a jogar no arcade? Porque eu nunca vi uma maquininha dessa no arcade. Cara, eu não cheguei a jogar no arcade, eu cheguei a jogar no Master System, né, a versão dele, e também joguei a versão de Mega Drive, que é muito boa, que é o Super Fantasy Zone, que recomendo ir pra geral, que é muito irado. Que não chegava essas máquinas da Sega, não. Isso era coisa muito bom mesmo. Cara, se teve uma máquina de Fantasy Zone aqui no Brasil, foi em Minas, com certeza, porque é sempre lá, e só o Daigo jogou, tá ligado? Só o Daigo jogou. Só o Daigo. Essas máquinas Arenas Underground lá em Minas, por acaso, sempre tinha. Se você achar a máquina, hoje em dia vai ter uma ficha do Estádio Daigo. Tem um recorte pra ter aí. Essas máquinas da SEGA, mas é verdade mesmo, a máquina de Initial D, por exemplo, que saiu o cartãozinho e tudo lá, com o nome do teu motorista e tudo, só lá em Minas que tinha, na América Latina inteira. Era da SEGA. Vou te falar uma parada, não sei se vocês chegaram a viver a época, mas tinha um lugar aqui no Rio que pra mim era melhor que a Disneylândia, que era o Barra Shopping, quando a Barra só tinha mato e sapo. Já vou usar o cara. Cara, era um arcade de 3 andares, tinha uma pista de gelo e só tinha arcade original. Eu falei que eu joguei assim, a maioria dos jogos que eu joguei de arcade diferente foi ali, porque é o único lugar que tinha no Rio, né, cara? Uhum. Ali tinha tudo, meu irmão. Fantasy Zone realmente eu não me lembro, porque não é um jogo que me chamaria atenção de cara, assim, né? Não, mas convenhamos também que foi um jogo que o arcade fez sucesso em 1985. Por mais que as pessoas chegassem atrasadas aqui, quando chegaria aqui já tinha um Master System bombando pela Tectoy. Ia chegar, sei lá, um Sunset Riders da vida. É. Que era fliperama da Konami, da Capcom. O SEGA não tinha muita coisa mesmo, não. Todos nós jogamos essa porrinha desse jogo shooter side-scroller de avião no Master System, o console de coração de todo mundo que foi criança nos anos 90. Quem jogou essa porra? Porque é meio undergroundzinho essa merda. Você acha? É um pouquinho, cara. Eu acho. É porque eu acho que eu tenho todos os cartuchos de Master System. Então joguei essa coisa. Assim, meu primo tinha aquele Master System Compact, né? Que hoje em dia a Nintendo relançou e chamou de Wii U. a gente alugou todos os cartuchos de Master System da locadora da Vogue. Mas esse lance de cartucho, cara, é uma coisa muito regional, porque o que faz a pessoa reconhecer o jogo se popular ou não, pra galera local, vamos dizer, o Ninja Inimigo, ou pra mim aqui, era o que tinha na locadora. Não é que nem hoje em dia. Esse regional é nível de bairro antigamente, né, cara? Então é nível de bairro. Então, às vezes, um jogo que pra mim é popular pra caralho, tipo, outro cara, porra, nem existe, entendeu? Porque tu tinha que. O cara. Porra, é jogo bafando, mas você se dá vigilante. Ih, nunca joguei. Como assim, porra? Seu merda, não jogou vigilante? Falando desse jogo, por quê? Bem, pra quem nunca jogou esse jogo, Fantasy Zone é um joguinho de nave que atira, né? Onde a nave é uma porrinha de um ovo vermelho. É uma cápsula escrota. É uma cápsula louca com asinhas que dá tiro. É um jogo divertido, não vamos entrar muito em detalhe na mecânica, mas ele é importante porque, na época, uma grande empresa de videogame chamada Nintendo começou a deslanchar com um negócio chamado Mascote, que era o nosso amigo encanador Mario. Então, toda empresa desenvolvedora de jogos e diversão queria ter o seu mascotezinho. Esse agora falou, cara, o que a gente tem essa porra aqui? O Mario... Piru aí, voador. O Mario salvou tudo, né, cara? Estamos aqui porque o Mario... Exatamente. Tem que o Mario. E o bichinho voador, acho que o nome dele era... Como é que é? Opa-Opa. Opa-Opa virou o mascote da SEGA. E por muito tempo, pouco tempo, né? Mas por muito pouco tempo... ficou sendo um mascote. Não era um mascote muito, assim, imponente, né? Uma coisa maneira. Ninguém conhecia muito Fantasy Zone como... Ele era tão mascote da SEGA quanto o molequinho da Panko é mascote da Panko. Ele tá lá. Foda-se, eu não morro de amores por ele. Mas aí que vem o Alex Kidd. Eu morro de amores pelo mascote da Panko. É porque eu tô comprando muito do Scooby-Doo agora, o pãozinho, o Bisnaguinho, né? Mas foi daí que veio o Alex Kidd. O Alex Kidd veio da necessidade da SEGA de criar um personagem carismático. Ah, não veio, brother. O pior de tudo é isso. Essa porra, ele existia lá. Ele simplesmente ele pegou mais do que a porra da navezinha. Porque a navezinha era muito japonesa pra funcionar pra depois do meridiano de Greenwich. E a porra do Alex Kidd foi o que pegou. Tática de guerrilha, assim, maluco. O cara, você pega a porra do jogo e coloca em todos os Master System do mundo. Mas caralho, meu irmão, você não tem opção. Ah, não, calma, Master System com outro jogo. Não! Você vai ter o Master System com o Alex Kidd. Não quero! Não tem querer! Vai ter e foda-se! Não vai ter! Vai! Ah! Peru do seu cu. Foda-se. E Lápis, o senhor está muito errado. Não, eu estou certo. Está muito errado porque... Eu posso usar o Tinder pra te provar errado. O Master System 2 é que vinha com o Alex Kidd na memória. Mas o Master System 2 é que saiu aqui, o outro não saiu. Não, saiu no mundo todo. Saiu. Primeiro o Master System não vinha com o Alex Kidd na memória, não, cara. Peraí, o Master System 1 vinha com o que na memória? Porra nenhuma? Para, talvez. Com o Peru. Não, ele vinha, se eu não me engano, ele vinha com 3 jogos. Um jogo de corrida, MotoGP Zoator, vinha com Duck Hunt, maluco. e um outro jogo da zoeira lá. É, o Alex Kidd que eu joguei foi alugado, não foi no... Eu joguei alugado, não foi na memória do console, entendeu? O Fantasy Zone, na verdade, se tu for olhar, é uma coisa que a Konami tentou fazer também com paródias depois. Aquele gráfico animadozinho, tipo, né, meio desanimado, que, pô, é muito legal, entendeu? Tipo o Kid Drácula também. É. O que eles realmente fizeram no Master System 2 pra botar na memória o Alex Kidd foi com o intuito de transformar ele num personagem tão relevante quanto o Mario. De botar ele na sua memória. Exatamente! Aí eles fizeram o jogo Alex Kidd no Mundo Milagre. É, Mundo Milagre. Ah! Não, mas não é causal. Isso que é o problema, a parada. Não foi pra isso, entendeu? Entendi. Que tinha. Foi que tinha. Mas, falando sério, assim, não foi pra hoje. É, fala, cara, tem esse filho da puta aí, tá ligado? Ele usa roupa vermelha e ele tem orelhudo. É igual o Mario. Então, ele foi. É escroto pra caralho. É escroto pra caralho. Cara, o Alex Kidd é escroto pra caralho. Mas eu vou te falar que o jogo Alex Kidd no Mundo dos Milagres é um jogo... Se você parar pra se transportar pra época, é um jogo sensacional, tanto em gráfico quanto em jogabilidade. Não, sem a menor dúvida. Cara, na boa, mas na moral, assim, sem querer puxar sardinha, pega uma imagem, olha você aí que tá ouvindo esse podcast agora, se puder, olha no teu celular aí, olha uma imagem do Alex Kidd, tá? Do boneco, e olha e uma imagem do Mario. Pelo amor de Deus, se era feio, era o Mario. O Alex Kidd era irado pra caralho. Tu conseguia ver todo o bonequinho direitinho desenhado na tela. Era muito foda, cara. Não, tudo bem. Ele era detalhado, mas ele era escroto. Ah, é. Porra, mas é mais simpático com o bigodudo. Ele parece um pão, tá ligado? Pô, mas é mais simpático com o bigodudo, com o nariz de pênis e um bigode escroto, cara. Pra uma criança, ele é muito mais atrativo. Ele parece, cara, sabe o que ele parece? Quando eu vi, sinceramente, assim, quando eu vi a primeira vez o Alex Kidd, na boa, quando a gente era criança, não lia o nome do jogo Alex Kidd. A gente olhava a capa, porra, parecia o Topodidio, entendeu? A capa era escrota. Ele parecia, cara, um coadjuvante do... Eu queria muito dar um prêmio pra galera que fazia as capas dos jogos de Master System. Foi uma chavirada. Muito trash, moleque, as capas dos jogos, moleque. Qual capa? A capa que é ele dando um soquinho no nada ou aquela capa cheia de bicho junto? Não, peraí, nunca ninguém viu a capa desse jogo, todo mundo tinha na memória. Não, eu... Nossa senhora, tem duas capas. Uma é tremendamente escrota e a outra é parcialmente legal. A outra é maneira. Essa maneira aí, inclusive, lembra um... São Paulo Malacão da Turma da Mônica, um que era... Era o gibi da Mônica do jogo. Era a história meio que baseada no... Mônica, o dragão, o gibi. Teve um gibi, o jogo. Isso, é o gibi, o jogo. O gibi do jogo. Que tem uma cena que é ela meio cercada pelos monstros, se não me engano é a capa até do gibi. Do gibi, a capa da história, né? Que é ela meio que... É meio paródia dessa capa do Lex Kidd maneira. A capa maneira do Lex Kidd com os monstrinhos atrás e pã. Pô, essa capa é nada, ele tá dando porrada na tesoura. Mas se você parar pra pensar nas capas do Master System, fora algumas mais recentes, a mais recente que eu digo, que foram depois, mas no começo do Master System, os jogos, as capas que tinham, eram muito escrotas, mano. Mas muito escrotas. Eu tenho algumas aqui até hoje e dá vontade de jogar fora. Só não jogo fora porque tem valor sentimental. É, assim, é mal desenhado pra caralho, assim, todas as capas, mas ele tem um estilo próprio que eu acho legal, entendeu? Dá, tipo, identidade ao jogo de Master System, entendeu? Pode ser. Isso eu acho maneiro, porque todo jogo, assim, as capas antigas, tem o mesmo estilo de arte, né? Tipo assim, tem uma arte própria, é meio uma coisa meio estilizada. Diferente, por exemplo, do Mega Man, que tu vê, tipo, no Nintendo, que é um cara parrudo com uniforme de croto. Tu vai ver outra capa, tipo, do Unoid, é maneiríssima. Não segue um padrão, mas do Master System seguia, tipo, um padrão, tinha uma identidade visual. No tinha um artista específico que fazia essas capas. Era o padrão da zoeira, né? Viu, o cara falava, não tá zoeiro, volta lá e faz zoeiro, meu irmão. Que eu acredito que tu consegue zoar essa parada aqui. Esse cara, se não me engano, ele trabalhava com animação. Tipo o Tom e Jerry, uma parada assim. Eu não lembro agora, mas tinha um cara desse. Inclusive o jogo do Tom e Jerry do Master System era muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Enfim. De fato, era bom esse jogo. Falando do Alex Kidd, o Pyron tava aqui falando que o gráfico era muito foda. Se você realmente parar pra analisar e comparar com o Mario ou com, porra, os outros jogos do Nintendinho, os jogos do Master System normalmente davam uma coça em termos de gráficos, que era muito bonito. Muito bonito. Sério, o jogo era mais colorido, o jogo fluía melhor, porra, a trilha sonora era mais foda. Cara, assim, eu zerei recentemente pro cast, assim, na boa, eu não me senti incomodado jogando em momento nenhum, entendeu? Até hoje o gráfico dele é bem charmosinho, bem legal mesmo, sabe? Muito bonitinho, as coisas são bem definidas na tela. Muito bonitinho. Pô, os sprites são grandes, cara. Você consegue ver, pô, os inimigos com detalhes, os inimigos de fase, o teu boneco, como a gente tava falando, tu entende tudo que ele faz de bonitinho, é muito, muito flui, agradável, e flui, cara. E flui bem pra caralho ainda nessa porra, né? Bizarro como ficou direitinho. A gente tem a ideia do jogo e não tá mais tão bem assim, porra, quanto o jogo. Com certeza. O Pyro mesmo tá vendo as fotos antigas de mim aqui falando, caralho, moleque, tu apodreceu. Sabe o que eu adoro do Alex Kidd, cara? Fala de novo, por favor. Os efeitos sonoros. Fala de novo, Caixa. Sabe o que eu adoro nos efeitos sonoros? Caralho. Debuguei agora, seu merda. Sabe o que eu adorava no Alex Kidd? Os efeitos sonoros, cara. Era muito foda. O efeito das coisinhas quebrando, do pulinho, das que você pegando dinheirinho. Era muito irado. Cara, é um negócio que eles acertaram muito no começo. Depois dos outros jogos, eles erraram demais. Mas falaremos sobre isso. Exatamente. Cara, aquele pera quebrando. Era muito foda. Até cheguei a comentar, mas eu dei spoiler, né? Mas eu rejogando assim, é maneiro que quando você rejoga depois de mais velho, só saca umas coisas que, né, você não sacava, né, cara? Por exemplo, um pulo do Alex Kidd, o barulho do pulo dele é igual ao do Sonic, cara. Caralho. É mesmo? É literalmente igual. Eu nunca tinha reparado nisso até tu falar, brother. Cara, é igual ao do Sonic. Se você joga o Sonic do Mario e joga o Alex Kidd, cara, é o mesmo barulho, entendeu? E cara, e mas gente... eu não culpo ninguém por fazer esse tipo de coisa. Não, né? É a minha empresa, cara, pelo amor de Deus. É, pô, foda-se, mas é muito maneiro, entendeu? Tipo assim, porque o barulho do Sonic, meu irmão, tanto no Mega e tanto no Master, você ficou que, pô, barulhinho tipo de barulhinho do Sonic, mas vem do Alex Kidd muito antes, entendeu? Ironicamente falaremos sobre isso, mas quem veio a botar o Alex Kidd no anonimato foi o Sonic. Agora, a jogabilidade do Alex Kidd era uma coisa, assim, de botar os outros jogos no chinelo, porque ele tinha uma mecânica muito mais inovadora do que os jogos de plataforma que a gente estava acostumado na época. Normalmente, jogo de plataforma era uma coisa bem simples, era você andar, pular e na cabeça dos inimigos e pronto. Alguns power-ups, tipo um cogumelo, uma estrelinha e nada mais. No jogo do Alex Kidd, você tinha soco bolado que você tinha que dar nos malucos, quebrar as paradas com o soco da mão gigante, que ele tinha aquela técnica, como é que era o nome? Hadouken. Shellcore, acho que era o nome. Ele quando ia dar o soco, porque tem um lore do Alex. Tem um lore. Hein? Mas peraí, você tem, sabe? Tem mais de um até. Você teve que ler na Wikipedia essa porra, porque no jogo não tinha. Manual, moleque. O do manual era outro. Então, não vinha manual quando vinha o jogo na memória. Não, mas não. Tem a fita, Bolsonaro. Existe a fita. Você passou do Master System 2. Ah, eu sei que existe, pô. Bom, tenho fita, cara. É, cara, existe. Tá. Não, Mario. E é de papelão ainda a caixa do Master System original. E ainda te digo, eu acho que os jogos que... Quando vinha um jogo na memória, atrás da caixa do videogame vinha a descrição do jogo. Então, mas pra evitar o bonde, tipo, isso também que eu li ontem no manual também, pra poder falar hoje aqui, a aventura passa no planeta Ares, olha só, né? Planeta Ares, e o Alex Kidd é membro de uma família real, né, que ele ficou anos e anos treinando no Monte Eterno, as suas habilidades de quebrar blocos com um punho e ficar bolado, tipo, e andar de moto, sacou? Andar de moto. E pilotar e pedalar um helicóptero. Ele ficou... E andar de lancha. E crescer a orelha, né, cara? Que e ganhar na primeira vez. Ele tava fazendo isso por quê? Porque lá o Jagen, como é que fala o nome desse cara? Jagen, é isso. O boss é o Junkin. Isso, é o vilão ali do jogo, né? Ele sequestrou o irmão do Alex Kidd, né? Se não me engano, o nome dele em japonês é Junkin Ou. Olha, quase. Bateu nas traves. Porque esse Ou é tipo rei, uma parada assim, entendeu? Fodão. Deve fazer referência, né? Assim, não diz claramente, mas deve fazer referência à principal mecânica do jogo, que é o Junkin Ou. Caraca, será? Será? Referência, cara? Será? Eu não imaginava que era uma referência ao Junkin Ou, cara. Então, aí o que acontece? Ele sequestra o irmão dele, né? Sem motivo aparente, eu gostaria de deixar isso bem claro. De sacanagem. Era pra fazer um transplante de... orelha. Rim. Porque o único cara que tinha o rim compatível com o Junkin Ou era o irmão do Alex Kidd. Cara, é uma ótima ideia pra gente anotar pro próximo Tempestade Cerebral que a gente gravar aqui. Mas beleza. Porra, e vai com o Lores pros jogos. Vai com o irmão dele também, se amarrava e quebrar a parede ali. Queria um pedreiro de graça, meu irmão. Pegou o irmão dele, entendeu? Pra poder fazer as obras lá no castelo dele. Aí, pois bem, aí depois que ele tá, né, mestre ninja de quebrar bloquinho e dar suco nas paradas, e vai lá pro mundo Ares e vai atrás de resgatar o irmão dele e etc. Mais ou menos isso daí. eu vou te falar uma parada, senhora Eternidade. Você tava falando ainda agora que você só poderia saber a história no manual. E eu vou gritar um grande objection pra você aqui, porque, não sei se você lembra, Alex Kidd era um jogo que tinha texto pra caceta. Só que a gente era criança e não sabia ler inglês. A gente não sabia você ler. Você tem um bom ponto. Você tem um bom ponto. Aí, e era aquele texto que demorava muito pra aparecer, porque ele ia... Não, ele nem ia aparecendo escrito. Era, tipo, ia aparecendo aos poucos, desenhando na tela. Mas uma espiral. Uma espiral. Tipo aquela minhoquinha. Tipo aquela minhoquinha, moleque. E demorava muito. Era, tipo... Aí você apertava o botão, aí outro texto. Aí começava. Cara, a música é irada. A música é irada, pai. É irada. Agora, Pyron, junto com o que você tá falando aí do. Que o senhor Eternidade falou da moto, que o Ilaps falou do helicóptero, uma coisa muito maneira da jogabilidade é que, diferente do Mario, que você tinha poucos power-ups, se você for levar em consideração só uma estrelinha ou um cogumelo, você tinha lá anel que soltava fogo do rabo pra poder atirar nas pessoas. Você tinha a moto. Você tinha um helicóptero, você tinha lancha, você tinha cajado voador, você tinha negócio de invisibilidade, você tinha muita parada que você comprava com o dinheiro que você pegava no jogo. Também indo ao contrário da maioria dos jogos, que o dinheiro só servia pra ponto. Cara, exatamente, eu vou deixar claro aqui, na boa, porra do Mario copiou muita coisa do Alex Kidd, cara, isso ninguém fala. Qual veio antes, afinal? Cara, Super Mario World. Foi Mario. Mas olha só, aí vamos lá. Uma coisa que tem diferente do Mario pra Alex Kidd, na minha opinião, tá? Que eu achava muito mais legal. Porque o Mario, vamos dizer assim, parece mais um jogo de arcade. Porque você, pô, acumula ponto, você só corre pra esquerda, pra direita, todas as fases. Não, pra esquerda, não, é só pra direita. E só pra direita, desculpa, isso. Pra direita, todas as fases. E é a mesma coisa, tipo, o visual das fases é praticamente idêntica. Outra coisa que já marcava logo de cara no Alex idêntica. Kidd. Ah, foda-se, cara. Vai tomar no cu, senhor da Eternidade. Porra, não fode. Primeira coisa que já deixava você, pô, um moleque, quando você começava a jogar, já ficava uma coisa diferente que era. Você já começa, primeira fase, moleque, você tem que descer. Você não tem que andar nem pro lado nem pro outro. Você já começa a descer. Caraca, bem pro lado. É pra baixo. E é de cara, assim, já. Isso. E tem um esquema de aventura. Tipo assim, os ambientes são mais diversos e outra coisa, como o Ninja Liga falou, não é que chama de ponto. Os pontos de jogo são dinheiro que você, pô, você acumula pra comprar item, power-ups, veículos no futuro. Por exemplo, a peninha do Mario, que você ficava apertando o botão pra voar, é igualzinha a mecânica do helicóptero do Alex Kidd, que você ficava pedalando, apertando o botão pra ele planar. É a mesma mecânica, e o Alex Kidd vem primeiro. Eu acho que o mais importante do game design do Alex Kidd é que não é acomodado. Não só a primeira fase começa caindo, como na primeira fase tu tá uma porra numa fase da água, tá ligado? E não, isso tem, é uma coisa legal. Tem água pra caralho da porra do jogo, meu irmão. Nunca vi tanta água no jogo. Você não muda de fase pra introduzir essa mecânica da água. Você não chega numa fase da água. É no meio da primeira fase virou água, moleque. Você é tipo, what the fuck? Inclusive, várias fases têm mais de um caminho. Assim, coisa que no Sonic fizeram muito também. E, inclusive, isso interfere completamente na fase, como é que você faz. Né? Tem fase que você anda de helicóptero e você baixa o helicóptero, cai na água e tem que ir pela água até o final. Tá ligado? Ou então você vai pela passagem secreta embaixo do polvo, que você mata o polvo, aí você entra com coisa dele e vai parar num outro fase, cara. Isso é muito maneiro. Mas peraí, isso era basicamente a mesma coisa do tubinho do Mario, né? Só que você tinha que matar, sei lá, uma planta em vez de matar um polvo. O tubinho do Mario, você ia pra uma região diferente da fase em que você pegava uns pontos, umas moedas e saía. Depois você voltava e continuava. Isso aí você vai pra uma outra fase, entendeu? E outra coisa que era muito legal, que eu não vi nenhum jogo fazer até então, cara, mudava de música no meio da fase. Você tava lá. Aí caía na água. Caraca, era muito irado, cara. E é a mesma música, né? Só é outro arranjo. É coisa que o Mario também fazia, inclusive. Passou a fase depois. Coisa que todo mundo faz. Desculpa, mas cara, eu não sou um lorde da música que nem você. Mas a trilha sonora do Alex Kidd era bem legal e diferenciada. As fases tinham... Obviamente, várias fases tinham a mesma música do... Mas tinha algumas fases que tinham outras músicas. Apesar de que, na época, você tinha, sei lá, Super Mario Bros. Era um jogo que você tinha duas músicas. Você tinha a música clássica do Mario e a música do... Você também, pra época, tem as limitações técnicas também. É. Tudo bem que Mega Man tem 1 milhão de músicas cada um, mas... Tem limitações de saco também. Adicionando essa mecânica que a gente tá analisando, o dinheiro, diferente do Mario, que a gente pode ignorar pras moedas e tal, e passar a fase sem pegar quase nenhuma moeda, no Alex Kidd você fica incentivado a quebrar todos os blocos da fase e pegar todas as moedas. Eu lembro muito de passar por uma fase, porque você não podia voltar. Se você fosse pra frente, não dava pra ir pra trás mais. Eu lembro muito de deixar uma moeda pra, um saquinho de dinheiro pra trás e falar, puta merda, o saquinho de dinheiro ficou... Que merda. Que merda. Aquele saquinho gordo ainda, né? Lembro. É, a diferença é de você comprar a moto e a pé na fase. Cara, não. Aquela... Aquela segunda fase que você vai de moto, ela foi feita pra ser toda de moto. Sim. A fase da floresta, que tu tá na moto, tu tem que ser muito pró pra terminar a fase da moto. Tem que ser o piroca da moto. Cara, eu já contei pra vocês a minha história na segunda fase da Alex Kidd. Não. Vai contar agora. Ah, contou da televisão que era preto e branco? Ah, sim. Ah, do que vermelho, né? Porque eu tinha uma televisão preto e branca escrota, que era uma merda. E aí eu pegava a moto e eu não sabia qual... Tipo, no Alex Kidd tem umas pedras que são, se não me engano, umas são badges e outras... Não, é amarelo e vermelho. Azul e vermelho. Azul e vermelho, azul e vermelho, pode crer. E aí não dava pra diferenciar a azul da vermelha. Uma dava pra você quebrar com a moto e foda-se. Exato. E a outra você azul você atropelava com a moto sem problema. A vermelha destruía a moto se você encostasse. Então, ou seja, eu não sabia qual que era qual. Então, basicamente, a moto era inútil. Eu ia lá socando e tentando fazer... Tipo, socando até achar uma que quebra. Só que na fase, pra você conseguir passar da fase, você tinha que criar umas plataformas quebrando as pedras certas. Então, se você ficasse quebrando as pedras erradas, você não conseguia passar, simplesmente. Então, cara, eu ficava dias pra passar dessa fase. Caralho. Era, tipo... Coitado de você, cara. Mas uma coisa que, só pra quem fala também, uma coisa que é foda é que ele é difícil pra caralho, né? Ali, ele é muito difícil. E eu admito aqui, quando criança, eu nunca zerei esse jogo. Enquanto criança. Não, nem eu. Acho que não zerei nenhum jogo do Master System quando era criança, cara. Eu só conheço uma pessoa, assim, conheço pessoalmente uma pessoa que zerou Alex Kidd quando era criança. E mesmo assim, você tá só acreditando na palavra dela, ou você viu? Não, tem testemunha, que é o pai dela, que foi a ninja inimiga, e ela zerou o jogo. Parabéns. Parabéns. É assim, porque Mario, né, tinha a mecânica do cogumelo, mas Alex Kidd não. Você encostou, já era, morreu. Peraí, o pai dela fala que ela terminou? O pai dela não pode estar só falando pra ela que ela realmente terminou e enganou ela esses anos todos? Porque, não, porque ia começar o jogo do Fluminense e ele queria ver? Uma parada não, assim? Não, porque ele fala com uma frustração que ele tentava passar e não conseguia e ela passava. Mas isso não era o Sonic? Não, tá, o Sonic ele passava pra ela. Ah, entendi. Entendi. Então, calma, parabéns. Calma aí, cara, na boa. Ela não zerava o Sonic, zerava o Alex Kidd, então coisa errada nessa história aí, cara. Exato. É meio muito bizarro, mais difícil, né, Alex Kidd, cara. Meio bizarro. Não, eu acho que ela sabia. Não, é que no Sonic 1 do Master System as esmeraldas ficavam escondidas. Ela sabia onde estavam todas as esmeraldas, ele não. Ah, mas isso devia ser ação games, entendeu? Ah, é. Ação games. Eu não imagino muito ela comprando ação games. A ninja inimiga é rica, então ela devia comprar todas as ações. Isso é, com certeza é fato, isso é plausível. Isso é muito plausível. Uma coisa legal também é que o Alex Kidd, você quebrava os blocos pra conseguir as coisas, né? A maioria das vezes eram dinheiro, mas existiam os blocos das interrogações. Moleque, bloco de interrogação era tenso, porque ou podia era sempre Papa Fischer. Ou era o Anel do Poder, ou era uma vida, ou era o fantasma do GG que atravessa tudo e te mata. Não, dava pra você dodiar o fantasma. Você tinha que sair correndo e atravessar a tela antes que ele começasse a se mexer. Virava a fase do Metal Cloud com a porra lá do rato. E você correndo igual a filha da puta, e foda-se. E o mais Papa Fischer que tinha esse fantasma na primeira fase. Tipo, e o maneiro é que tinham dois blocos de interrogação na primeira fase. Se você não quebrasse o primeiro que tinha um fantasma, o segundo ia ter um fantasma. Mas se você quebrasse o primeiro fantasma e fugisse dele, o segundo era uma vida. Era uma vida, pode crer. Então você basicamente tinha que quebrar, senão você era merda. Exato. Mas tinha um macete, eu não me lembro direito, eu não cheguei a fazer isso agora, mas tinha um macete, isso é meu primo que fazia, que era mais velho. Se tivesse X inimigos na tela, acho que dois, se você pegar, ó, tentar quebrar o bloco, não vê um fantasma após o limite de memória do console, entendeu? Caraca! Caralho! Fucking hackers! Muito hacks? Aí, tipo, não chamava. Não matava os passarinhos de pombinho lá, aquelas porra da primeira fase, e destruía o bloco, entendeu? Aí não vinha a porra do bicho. Caraca, tinha lá o número certo, não sei se era 3 ou se era 2. Aí o jogo já jogava na sua cara que ele era hardcore por causa daqueles falcões que ficavam voando na primeira fase. Entra bicho chato de matar, moleque. Falcão não, aquela porra não é um falcão nem fudendo. Sei lá. É um pássaro que voa, brother. É um voralho. Porra. Voralho. caralho, difícil pra caralho de matar, na moral. Aí, um arco, assim, uma coisa que é tensa... Porque aqui claramente é um pterodáctilo, entendeu? A coisa que é tensa no Alex Kidd, assim, era o controle, cara. Porque, assim, na época, no jogar no Master System, era difícil, mas o controle do Master System era, assim, era durão, entendeu? Então ele compensava um pouco a zoeira. Mas, meu irmão, o Alex Kidd, ele escorrega pra caralho, é uma merda de controle. A gente tem que admitir... Tem treino, meu irmão. A gente tem que admitir que o controle do Master System é uma merda, cara. Uma ele merda, é uma cara. Merda. Uma merda. Ele é muito ruim. Tu não entendi também era, cara. Melhor do que o Xbox. É verdade. Melhor que o do Sony, inclusive. Também. Tinha chefe que você matava no soco, na porrada mesmo, e na maioria das vezes você metia, guardava aquele tão precioso anel do raio de fogo Bolados. E quando você não tinha que bater nele, você tinha que mandar um pedra, papel e tesoura pra ganhar. O que? Era maneiro. Era basicamente decoreba. Era decoreba nos dois primeiros, mas o terceiro ele era aleatório. Eu achava isso muito bizarro. Não, não, você não. Tem ordem sim. E você podia usar a bola de telepatia. Ah, olha só. Uma coisa que eu acho que vocês nunca se ligaram, então vamos ver. Pelo menos vocês não se ligaram. Sempre tem uma que é dada pra vocês. Um você vai ganhar. Porque você se reparou que todo chefe formado da cabeça dele é de uma mão. Ou é papel, sim, ou é tesoura, ou é penta. Uhum. Sempre vai jogar uma mão que é na cabeça dele, entendeu? Então uma sempre você vai ganhar. Uhum. É a primeira sempre dele? Não a primeira. Não é a primeira. Mas ele, por exemplo, aquele cara que parece uma mão, ele sempre joga papel em algum momento, entendeu? É. Tá, mas isso aí não adianta nada. Não. É quando ele vai jogar o papel, não adianta nada, pô. Não, é sempre na primeira ou na segunda, entendeu? Então se tu não acertar a primeira, só tu acertar na segunda. Só tem duas, né, não é? Ah, não, uhum. Se você ganhar... São melhores de três. São melhores de três. Entendeu? Então tem essa parada aí. E sempre no início é só no Joaquim Pô. Depois que você começa a ganhar pra caralho, ele fala assim, meu irmão, tu tá me ganhando nessa porra, então vamos pra porrada agora, filho da puta. Aí tu parte pra porrada com o cara também, entendeu? E, pois é, porque o primeiro e o segundo, se você ganha, se você perde pra ele, você morre, se você ganha, ele morre. O terceiro é tipo assim, você ganha, ele fala, foda-se que você ganhou! E a cabeça dele sai voando e começa a dar volta no cenário, e você, caralho, tchau, tchau, tchau. Ah, acontece isso com os dois, você tem que enfrentar os dois de novo. O pedra e o papel. Cara, eu tô revendo um vídeo aqui e vocês têm razão quando vocês dizem que de fato o jogo tem uma história, mas é hilário. Você começa o jogo, aparentemente, simplesmente matando monstros porque você gosta de matar monstros. E aí você chega num velhinho e o velhinho chega pra você e fala: bem-vindo, Alex. Você é um príncipe do país de Hadaxian, que foi sequestrado por homens do mal quando você era apenas uma criança. E você podia falar, eu sei, seu filho da puta. A sua terra natal agora está sendo mal governada pelos do mal, os tiranos, e pelo Junkin o Grande. Sua missão é salvar sua população. Ah, mas isso é muito coisa pra absorver, velhinho. Pô, mas isso aí é muito mais que muito jogo da época, cara. Cara, muito mais que jogo. Tem vários sábios desses no caminho. Acho que cada final de fase tem um velhinho desse, assim. Aliás, inclusive, eles são muito bem desenhados. Vou desabafar pra vocês. Muito. Né? Uau. Tem duas versões de jogo, né? Uma em que no final do jogo, da fase, o Alex come um hambúrguer, e a outra, que era mais clássica, que ele come um bolinho de arroz. Uhum. Pra mim, aquilo não era um bolinho de arroz, era um capacete, moleque. Eu não entendia por que ele terminava a fase com cuscuz, cara. E ficava mordendo o capacete assim. Achava que era um suspiro, cara, quando era criança. Pô, daí tá comendo doce pra caralho, fica gordão, mano. Eu nunca soube qual é a versão é qual. Eu acho que a japonesa e a europeia é o bolinho de arroz, e acho que a americana é o hambúrguer, né? É, a versão original é o bolinho de arroz. Aí depois é, mas assim, saiu nos Estados Unidos, aí eles lançaram um hambúrguer. É, mas tinha muito dessa com o bolinho de arroz aqui também. Devia ser europeia. E era em inglês. E era inglês. Então, devia ser europeia. Pode ser europeia. Aqui na época, a gente sabe que foi por causa do Master System 2, que por trabalho da Sega e da Tectoy, que eles tiveram de localização aqui no Brasil, porque na época a Nintendo tava numa bagunça com Phantom, Turbo Game, Dynavision, what the fuck, era terra de ninguém, e a Sega e a Tectoy fizeram um trabalho muito bom de marketing, lançando os personagens dela aqui. Fizeram também um trabalho muito bom de as fitas não funcionarem nunca, e aí você sempre ouve a música do Alex Kidd, que é a principal derrota. É a música da fita não pegou, tem gente. É verdade, bem lembrado. Mas Splinter pontuou isso em algum episódio das antigas, mas foi a busca da derrota. Toda vez que não funcionava a fita que botava pro mesmo. Assim, pra mim o que chamava a atenção do Master System, cara, era que realmente, tipo assim, o Master System saiu depois do Nintendinho, do Phantom, né? Não entendi, não. Os clones da Nintendo aqui. E, cara, então, na boa. Eles foram na mesma época, mais ou menos. Não, o Phantom saiu bem primeiro, cara. Foi antes, é. Foi a Turbulência saiu bem primeiro. E quando saiu o Master System, tipo, cara, tu viu o Alex Kidd, meu irmão? Porra, era outra coisa. As cores eram cor. O vermelho era vermelho, o azul era azul. Uhum. Aquela porra roxa meio bizarra do Nintendinho, entendeu? E, poxa, o gráfico era bonitão. Tipo, fora aquelas coisas que a gente falou das fases, né? De você pegar os veículos que era inovador, cara. Você pega lancha, você pega moto, porra, você pega helicóptero. Por exemplo, tinha as fases do castelo que você podia ir pra todas as direções. Tu subia, você descia. Tem uma fase que você vai pra esquerda. Peraí, tinha lancha? Tinha lancha. Como era que tinha lancha? Era uma fase só que tinha lancha. Cara, por exemplo, a fase do castelo, tipo, tinha vários mimics legais, por exemplo. Cara, era muito difícil as fases do castelo. Porra, você tinha as armadilhas, tinha salas que enchiam d'água, e que tinha várias salinhas que tinha que descer, tinha que subir, tinha que fazer backtracking, coisa que não existia em jogo na época. E a música do castelo já era, tipo, assustadora. Eu ficava tenso quando começava a tocar a música do castelo. E outra coisa... Você era uma criança homossexual, não é tão assustadora assim, né? Não é assustadora de dar medo. Você só associou a música a uma fase difícil pra caralho também. Exatamente. Era tenso. E outra coisa, tem umas coisas fodas que não sei se vocês se ligam. Tipo, pra você virar o jogo, na moral, uma coisa que eu fiquei encado muito tempo jogando esse jogo, que você tem que fazer, não sei qual castelo você tem que ir, que assim, o castelo você pode passar de fase, mas você não é obrigatório passar por todas as salas dele, só é tipo meio que um labirinto, né? Você pode ir direto pro chefe, ou passar de fase, pegar o boninho, ou você pode explorar o castelo. Tem um castelo que você pega o mapa pro enigma final dos símbolos, senão você não consegue virar o jogo. Sim, tá? Sim. E pra você, o último chefe é opcional em certo ponto, porque se você usar o item que flutua, você flutua pra escadinha e você não enfrenta ele e fala direto com a tua mãe e pula a fase, entendeu? Caraca. Não, eu acho que é a noiva do teu irmão, é a princesinha lá. É, a princesinha. É. Porque você, quando chega nele, ele tá disfarçado dela. Isso. Então, se você usa o item que flutua, se você chega pra falar com ela, tipo, e aí, cheguei, ele dá, eu sou o Janquen, cuzão. Mas você usa o cajado, e aí você boa pra escada. Sobre a escada e tipo, ah, ela tá aqui de verdade. Era pra ser o cuzão. Crap, que é dia do malandro. Aí, tipo, você não precisa enfrentar o chefe, entendeu? E é maneiro que uma coisa Inclusive, você não precisa falar com ela, porque o bolinho de arroz tá na frente dela. Então você vê ela, ah, ela é de verdade, pega o bolinho de arroz e termina. E aí vai pro enigma final do showzinho lá. É, exatamente. Outra coisa que é muito diferente na época era isso. Normalmente qualquer jogo, né? Por ter 16 bits, 8 bits, era assim, matou o último chefe final. Não, Alex Kidd, não. Você tinha matado o último chefe, falava com a mulherzinha, e depois ela falava, não, tem que achar a coroa, não sei o que, pra provar que tu é um fodão. E tu tinha que ir na outra fase fazer o enigma. E eu não passava desse enigma nem fudendo, moleque. Esse enigma era impossível se você não sabia ler inglês. Porra, nem fudendo, nem olhando aquele mapinha, não entendia qual era a ordem certa de fazer, porque são várias colunas, né? Tu, porra, tu não sabe qual a ordem certa que você tem que fazer a porra daqueles símbolos. Então, porra, sabe quando eu fui passar essa porra? No emulador com save state. Falo mesmo. Eu também. Cara, eu acabei de lembrar de uma parte do jogo que eu não me lembrava. No castelo, tem uma parte de água que tem tipo uns espinhos, tem espinho pra caralho na água. Caralho, é muito tryhard, meu irmão. Vai uma parada pixel perfect pra você conseguir passar. É tipo muito... isso. Ou tu usa o item pra ficar invencível. No vídeo que eu tô fazendo aqui, que eu tô vendo, o cara passou na raça. Ah, sim. Spec. Ah, mas aí o cara tá querendo mostrar que ele é pirocão. Pô. Ah, deve ser um speedrun desse, né? Ele faz várias merdas. Então, assim, a parada, assim, cara, explodiu minha cabeça na época, entendeu? Eu falei, caralho, esse videogame também realmente é muito melhor e tal. Muito mais foda. Era uma parada muito legal, entendeu? Era realmente um jogo, pô, muito diferente de tudo. Quando o jogo de plataforma que você tinha na época, cara, é diferente de tudo, entendeu? É realmente é um jogo muito original pra aquela época ali. Então, pô, foi marcante, cara. É muito maneiro mesmo. Só pra fazer um parênteses aqui pra galera mais nova que escuta a gente e não viveu essa época. É muito comum hoje em dia você ler muito sobre essa era dos videogames num ponto de vista internacional. E nos Estados Unidos e no resto do mundo, o Master System foi um videogame muito de lado. Na Europa foi razoável, né? Fazer uma... Na Europa foi razoável, mas nos Estados Unidos foi quase nada, né? Bosta. E o Nintendinho lá fez muito mais sucesso. É um... Na história dos videogames, quando você vê internacionalmente, ele tem muito mais peso. É, tanto que até hoje, nos Estados Unidos, a galera chama... É, usa a palavra Nintendo como sinônimo de videogame. Uhum. Tipo, o nego fala Coca. Tipo, uh-huh. Ah, é, sim, pode escrever, pode escrever. O nego lá fala Nintendo. Mas aqui, no Brasil, principalmente na época que a gente viveu, o Master System foi o primeiro videogame romântico da nossa geração. Tipo, uma galera. Foi o videogame, assim, que você jogava... O videogame da infância, que você jogava e falava... Caralho, que parada sinistra! Tanto que ele sobreviveu, cara. A galera do Rio só que vai entender essa e do Espírito Santo também, porque lá tem a loja. Se você entra na Casa de Vídeo, até hoje, tem o Master System vendendo. Casa de Vídeo é uma loja, uma magazine dessa aqui, só tem aqui no Rio e no Espírito Santo. E era o lugar onde a galera comprava jogo e videogame na época. Direto. E até hoje você entra lá e tem lá o Master System vendendo. Pô, e sempre, sempre que eu entro lá, eu penso, caralho, o Master System tá aqui me chamando. Não, você comprava em qualquer lugar. Você comprava na Arapuã, nas lojas brasileiras. É, casas pernambucanas, casas Pagal, mesmo. Irmão, tudo loja já faliu. E passava uma propaganda, moleque, da Tectoy irada, meu irmão. A porra do Master System pegando raio, mano. A gente nem After Effects naquela época, meu irmão. A porra cheia de raio em volta. Era raio de verdade. Caralho, meu irmão. Era raio de verdade. Era raio de verdade, com certeza. Com certeza. Caralho, tem que ter essa porra, era muito foda. E na boa, o Master System provocou na minha mãe o único momento de sensatez dela na vida inteira, cara. Eu nunca vi que minha mãe foi sensata, foi com o Master System, cara. Tipo assim, te contava a história rapidinho. O que acontece? Eu não tinha o Master System, quem tinha era meu primo. E eu vivia na casa dele jogando lá, pô, Phantasy Star, Alex Kidd, Rambo, caralho, tem que ter o Master System. Quer o Master System, minha mãe? Não. Só vou dar pra você no final do ano, se tu passar de ano, com nota acima de 8. Eu, caralho, não sei o que, não, não sei o que, nessa merda. Meu irmão, quando chegou o final do ano que ela ia comprar o Master System, o que que saiu? Mega Drive. Putz. Na semana, ela foi comprar. Aí, ela comprou o Master System, o vendedor, na boa, eu agradeço a Deus até hoje esse cara. Falou, não, a senhora vai comprar o Master System, mas tem isso aqui novo. Aí a mãe, não, meu filho quer o Master System. Não, calma aí, olha só. O cara botou o Altered Beast do Master System e botou do Mega Drive do lado. E a mãe olhou assim, pô, não, realmente, esse aqui é melhor. E pra sua casa, o Mega Drive, moleque. Imagina a minha reação, já tinha ficado puto, com rasgando a caixa, assim, pra poder abrir o embrulho. Quando eu rasguei a caixa e vi aquela caixa, a ponta preta, cara, eu quase chorei de desgosto, eu achei que eu tinha comprado do Phantom, moleque. Quando eu quase chorei, moleque. Não, maluco, não, mas que assim, quando rasgou tudo, que eu vi que era o Mega Drive, eu não acreditei. Cara, tinha uma semana que tava mostrando comercial na TV que tinha saído videogame, cara, e a mãe trouxe em vez de Master System. Moleque, mas foi a única vez que ela teve um bom senso na vida dela, cara. Mas esse foi o lojista gente boa que fez. Porra! Eu queria vender mais, porra. Tá maluco? Porra. Mas tava mais caro, porra. Imagina quando a mamãe vai no camelô tentar comprar um PlayStation e volta com PlayStation. Porra, realmente, moleque. Realmente. Eu achei a propaganda do Master System aqui, que a gente tá falando, é a que mostra o Master System 2 virando 3. E aí no final tem o preço. 6 parcelas de 499.900 cruzeiros. Uma mais 5. Total a prazo. 2.999.400. Nossa, caralho, cara. Juros, brother. É. Fantástico. 92 que propaganda. Que mundo maravilhoso era esse. Porra, hoje em dia ele compra PlayStation 4, Sony, PSP, Vita e U, tudo ao mesmo tempo e foda-se, né, cara? Que isso, né, cara? E vira o Jonathan da nova geração. Alex Kidd foi tão glorioso quanto o Terra dos Milagres. Nenhum outro jogo do Alex Kidd foi glorioso. Não, tiveram jogos bons. Ah, eu gostava do Shinobi World. Não. Então, tiveram jogos bons, mas não chegavam perto do que foi o Miracle World. Foi um jogo incrível. Pra você ter uma ideia, Alex Kidd teve um jogo de corrida, de bicicleta ou moto, sei lá. Todos esses outros jogos do Alex Kidd não o teriam, né? Ele foi colocado meio que, tipo, substituído. Foi porque forçaram a barra pra ele ser o mascote, entendeu? Então tinha que ter jogo, o nego saiu fazendo jogo. Foi isso. Nego fez até jogo tipo Mario 2, que nego pegou um jogo japonês e botou o Mario lá. Não, mas o Shinobi também era isso. Uma porrada. É, tipo assim, é que eu até cheguei a falar num cast aí da Vanguarda aí que a gente gravou. O problema do Alex Kidd foi isso, né? Ela queria entobar o Alex Kidd como mascote, só que assim, ela não entendeu o que fez o Alex Kidd legal. E os outros jogos de Alex Kidd não são jogos de Alex Kidd, são jogos que ela pegou um spot swap e jogou lá, porra, do mascote. E não eram jogos do Alex Kidd que a gente gostava, de querer um jogo tipo Miracle World, né? Com uma continuação, uma outra história daquela mesma mecânica. Pai, eu tenho uma teoria de que na época eles achavam, tanto é que eles queriam muito que um mascote, que nem a Nintendo tinha, eles achavam que mascote era o que ia vender jogo. Então eles se importavam muito mais em fazer vários jogos com o mascote do que fazer jogos de qualidade. Sim, era tipo isso. É, sendo que o segundo jogo que ele lançou é realmente do Alex Kidd, só que tem nada a ver com o Alex Kidd de Miracle World, que era um jogo de arcade, né? Aquele Lost Stars lá. Cara, esse jogo... Moleque, eu tinha esse jogo no Master System, porque meu pai tinha um locador, eu tenho todas essas porras de todos esses jogos aí. Esse jogo, quando o Alex Kidd morria, moleque... Aquela vozinha, meu irmão, nossa senhora. Ele gritava assim... Toda vez que ele morria. Sério. Era uma vozinha muito triste, cara. Foi o precursor do Snake. Nossa, não, era horrível, moleque. Era muito... Dava dor de cabeça. É, e pior que essa voz tem no arcade também. Que o port do Master System ficou muito fiel ao original do arcade. Coloridão, o gráfico é bonitão, né? O Alex Kidd é grandão, a orelha é maior ainda que o original. Só que é um jogo simples. Cara, eu acho o jogo muito feio. Do arcade eu acho muito mais bonito. É, o jogo simples. Vai pra direita, é que nem Mario. Vai pra direita, colocando ponto, pegando coisa, é lixo. É um jogo chato. Acho bem fraquinho esse jogo. Cara, o jogo não tem soco, entendeu? É. Eu não lembro nem como é que você mata a galera. Pula. Você tem que pular. Eu não lembro se você mata, acho que só desvia. O jogo é feio, o jogo não faz sentido. Eu lembro que tem um inimigo que é um maluco pelado que solta a caveira da bunda. Literalmente. É um cara pelado. Normal, que fica balançando a bunda e sai uma caveira da bunda pra cima de você. Desse nível. E toda vez que você morria, você gritava. E quando você ia pra algum lugar e falava, tipo, não entendia qual era esse jogo. Ah, merda, cara. Eu jogo um lixo, entendeu? Veio depois, teve esse da bicicleta, que era um Mario Kartzinho da zoeira, antes do Mario Kart, por sinal, eu acho. É, teve o Alex Kidd High Tech World, moleque. Esse... Nossa. Esse ganhou o prêmio da zoeira. Que é o seguinte, o Alex Kidd não tem ação nesse jogo, que eu me lembre. Ele tá, tipo, dentro de uma mansão louca, tem que ficar falando com as pessoas e clicando nos lances pra conseguir pedaços de mapa que te mostram onde tem um fliperama novo na cidade. What the fuck? É tipo um point and click, tá ligado? Só que no Master System. E da videogame. E do Alex Kidd. E da câncer. Isso, moleque. O saco. Esse é um daqueles jogos que a gente falou. É o jogo original japonês, é de uma geisha. E no americano eles botaram a porra do Alex Kidd. A única coisa que era legal nesse jogo era que o final, que a máquina que ele montava, era a máquina do Outrun, entendeu? Apareceu ele na máquina do Outrun no final. E isso era foda. Uhum. Olha só isso, porque o jogo é uma bosta, meu irmão. A versão oriental dele é Amitsu Rime, a versão original do jogo. E foda-se, não joga. Não joga. Cara, joga só o Miracle World e esquece o resto, cara. Sério. Teve também um que eu lembro muito de jogar ele no Master System, mas eu li que eles são pra Mega Drive. Aqui no Brasil, muitos jogos do Mega Drive tinham ports pro Master System. Então talvez eu tenha jogado ele no Master System mesmo. É. Que foi o Alex Kidd Enchanted Castle. Esse aí só tem pro Mega mesmo, jogou no Mega Drive. Só tem pro Mega. Esse aí. Será que não tem um port da zoeira aqui pro Master System brasileiro, Tectoy, selo de qualidade, não? Não sei, cara. Podia lançar, porque o gráfico é estilo Master System nessa pois merda. É, mas assim, é um jogo, se você parar pra pensar, ele volta às origens na jogabilidade do Miracle World. Você tem socão... Tem voadora, você tem Jokinpô, você tem Anel do Raio... Esse é só pra Mega Drive mesmo. Esse é o que o Alex Kidd na capa parece o Senna. Uhum. É, e ou Ferrugem também. Ou Ferrugem, caralho, com certeza. Moleque. Porra, olha isso, hein, cara, é isso mesmo. Moleque, eu não sei se vocês lembram, mas... Não sei e se ele, ele tá de camisa social na capa. Mas quando você usa o anel do Hadouken de fogo lá, que nem no original, no Micro World, você dá um soco, sai o raio de fogo. Nesse você dá o soco, sai o raio de fogo, e você pode dar a voadora do raio de fogo, moleque. Isso sério? É. Sério? Falcon Pica, né? É uma imagem famosa do Alex Kidd, da Salvadora. É o Alex Fun, cara. É mesmo? Não, vou ver agora. Cara, esse jogo aí, eu vi assim, em locadora, nunca quis alugar. A capa do jogo, a capa japonesa do jogo é ele dando a voadora. E ele tinha umas paradas assim, a loja, você tinha que entrar na loja, os bosses você não fazia de pedra, papel, tesoura, mas quando você entrava na loja, você pagava o dinheiro e mesmo assim você tinha que disputar com o maluco da loja pedra, papel, tesoura, senão você perdia o dinheiro. Caralho! Era um excelente de apostas, cara. Gamble or die. Exato. E é muito foda que se você ganha, caía uma bigorna na cabeça do dono da loja, você pegava o item e ia embora. E pagava pelo item, porque tu é sangue bom, entendeu? É, porque, porra, tem que ser honesto, né? Mas isso, a bigorna cai na versão americana, a versão japonesa... Peraí, eu não entendi nada. Que tipo de aposta é essa? Que se você ganha a aposta, você paga. Se você perde a aposta, você paga e não leva. É muito zoeira, moleque. Parada aleatória. Não, mas aí, você senhor eternidade que manja das putaria, o que você acha que acontece no japonês quando tu ganha? Cara, você estupra o cara e corta o dedo mindinho dele. Mais ou menos. A pessoa que o vendedor fica pelado do nada. Oh, estou pelado. Sério, louco. Você falou o cara em vergonha. Que o Alex Kidd eventualmente estupra ele. Inclusive, tem uma vendedora que é uma modalista, que é maluca lá, sei lá. Tu ganha dela, ela fica pelada lá. Pelada no jogo do Alex Kidd, peitinho. Agora, pô, agora cadê a imagem? Tu me a criança mesmo, né, cara? Porra. E é legal que os itens, você só gastava ele, tipo a moto. Você só gastava a moto se você quebrasse a moto. Então você podia usar a moto e chegar numa parte da fase e falar, vai dar ruim. Dava pausa e guardava a moto no bolso e continuava a fase. Eu acho que isso era muito zoeira, porque você tirava um pouco da dificuldade. A dificuldade era você não querer tentar na moto. Você ficar tipo, caralho, tem que passar a fase toda na moto. O Castelo Encantado, ele tem toda uma tentativa de tentar resgatar o Miracle World. Uma tentativa de tentar, gostei. Boa, isso. Uma tentativa de tentar resgatar o Miracle World. E agora eu vou até o final do meu erro. Mas ele eu acho que ele perde um pouco no fato de que ele é só a mesma coisa, entendeu? Com gráficos um pouco melhores. E jogabilidade um pouco pior, entendeu? Um pouco pior, é. Ele não tem muito charme, assim. Uhum. Cara, nem a música é legal. A música do Master System é muito mais maneira que a do Mega Drive. E a primeira música era pra ser, tipo, uma nostalgia pra música da primeira fase do Master System, quando é, tipo, uma versão da zoeira daquela música, entendeu? Que não é tão maneira. Sim. E olha que as músicas do Mega Drive normalmente eram porreta, mano. É o videogame com música boa. Eu acho que o único jogo desses que eu acho que era bom, mas não era tão bom quanto o Miracle World, foi o Shinobi World, que era o jogo do Alex Kidd, que era uma paródia do Shinobi. Tinha outro que não ia ter o Shinobi, que não ia ter o Alex Kidd também, né? Não. Tinha o Shinobi, mas eles fizeram... Mas não ia ser o Alex Kidd no jogo. Ah, exato. Ia ser um Kid Drácula da vida com o Shinobi. Ia ser tipo o Shinobi Kid da vida e botaram o Alex Kidd, que até ficou bem legal. O Shinobi, o Alex Kidd nessa época, ele era tipo, sei lá, o Mark Wahlberg, tá ligado? Ah, o cara não vai poder fazer um filme. Cara, liga pro Mark Wahlberg, bota ele aí. Essa porra. E o legal é que foi a ideia dele. Falando, cara, vamos fazer o quê? O nosso mascote. Vamos botar o nosso mascote ali. Eu lembro que o início era tipo igual o Mickey no Castelo Encantado lá. Tava ele com a irmã, a mulher dele, sei lá, todo feliz. De repente o clima ficava tenso, aparecia o boss e falava: GG, roubei tua mulher. E vazava. Aí você, oh, não. Aquele jogo do molequinho nas cavernas também, assim? Qual é o nome daquele porra do jogo? Adventure Island, eu acho. Wonder Boy também, isso. Um dos dois, assim. Wonder Boy era outro cara que podia ter sido forçado de mascote, né? Da mesma época. Com certeza. Mas fez muito sucesso o Wonder Boy. E aqui também, por causa da Mônica, né? Mas lá fora também fez muito sucesso. Um jogo muito bom, cara. A série em geral é muito boa. Uhum. Agora, eu botei uma imagenzinha, Giro. Olha só. Na revista que anunciou esse jogo, antes de ver Alex Kidd... Olha qual o nome do primeiro inimigo aí, ó. Que é... Era um samurai chamado Mario. Pois é. A gente tem que lembrar de botar esse mais no post. Só que a gente não vai lembrar, então foda-se vocês. E fuderam. Cara, nessa época foi lançado o Ultimate Mascote, dono da melhor franquia de jogos side-scrollers de todos os tempos, hands down. Ninguém aqui discorda que... Eu discordo. É o Mario? Não, Sonic. Só... Sonic. Mas foi o melhor? Sonic foi o melhor. Não, cara, o Mario é muito melhor que o Sonic. Ah, vai tomar. Né? O meu peru é muito melhor que o Sonic. Tudo bem, mas seu peru não tá no side-scrollers, entendeu? O meu peru é side-scroller, cara. Não, mas falando sério, o Sonic, ele foi o jogo revolucionário dos side-scrollers da época, com velocidade, com gráfico, com música, com tudo, tudo, tudo, tudo. E ele começou a botar em desuso o Alex Kidd. Não tinha por que você usar o Alex Kidd, porque os jogos do Sonic eram melhores, o personagem era mais carismático, ele entrou pra substituir toda a ideia de mascote que a SEGA tava precisando. Então o Alex Kidd foi pro anonimato, literalmente. Ele porque não... o Alex Kidd ele tinha um design muito escroto. E ele parecia fofão. E o Sonic ele tinha um design muito escroto, mas o design dele era, pelo menos, era simples e fácil de compreender. Ele era uma porra azul que corria muito. Uma porra azul que corria muito. Cara, esse é o Sonic. E o cartinha, pior que sou... rapidinho, isso aí é frase pra cartinha do Magic, hein, cara? Isso. Não, infelizmente, se você for olhar, o que fazia a série Sonic legal era que o Sonic tinha um padrão de jogo, né? Um padrão de jogabilidade que a SEGA cuidava e seguia, né? Infelizmente, se tu olhar agora, ela tá falando que nem Alex Kidd, tá botando um Sonic qualquer merda, entendeu? Isso, só pra vender com o Sonic. Isso, daqui a pouco vai foder com o Sonic também, eles vão ter que enfrentar o outro mascote do cu, meu irmão. Porque, porra, tá de sacanagem com o Sonic, né, meu irmão? Não, não tem mais. A gente não tá mais numa era de mascote, né? Foi isso. Tanto é que os Smash Brothers estão trazendo hoje em dia uma guerra dos mascotes de outrora, que é o Mario contra o Mega Man, contra o Sonic contra o Pac-Man. Mas os mascotes funcionam ainda. Pergunta pra Disney. Mano, é porque o mascote não precisa mais ser mascote, tem que ser um ícone. Os ícones ainda funcionam. Então, assim. Entendi. Pergunta pra Disney. Se ela troca o Homem-Aranha, o Mickey e o Luke Skywalker por alguma outra coisa. Pois é, você não vê nenhum desenho do Mickey hoje em dia. Mas você conhece o Mickey. Mas é uma outra tática. Eles preservam o Mickey. E tem um jogo, eu queria só por último falar que tem um jogo muito obscuro, que eu não sei qual é o nome, eu vi em algum lugar da internet, eu preciso achar, que é tipo um text-based jogo, que conta, e eu acho que esse jogo é oficial, não tenho certeza de nada que eu tô falando, mas eu vi isso. É um jogo que conta como Alex, a história do Alex Kidd, como se fosse uma história da vida dele, dele sendo substituído pelo Sonic, e ele virando tipo um balconista de bar, todo zoado, e falando assim, pô, o Sonic foi lá e cagou na minha cabeça, tô bolado. Ah, tem! É o Sega Saga do Dreamcast. É o Sega. É um jogo... só saiu no Japão, infelizmente. Só o Daigo consegue jogar essa porra. Caralho. É Sega Gaga. É a própria Sega. É a Sega se zoando. É um jogo que fala, na verdade, esse jogo é muito maneiro pra quem gosta de SEGA, porque ele fala de todo o universo da SEGA, sabe? Tipo, fala sobre Golden Axe, pô, aparece Alex Kidd, galera do Phantasy Star, os desenvolvedores ali, tem uma saga que tu entra a galera programando o jogo lá, é muito zoado, entendeu? Pô, tem tradução desse jogo, não? Exatamente, não tem, cara. Cara, deve ter alguma galera que traduziu o jogo e a parte mais triste do jogo é essa imagem aqui, que eu mandei pra vocês e que está na postagem, que é o momento em que ele foi substituído. É isso que eu tinha visto, cara. Tem uma imagem dele também como um balconista, cara, limpando um copo. Limpando um copo, tem. É muito bom, cara, esse jogo. Cara, eu tô muito chateado pelo Sonic. É tipo uma visual novel, essa merda? É um RPG esse jogo. Esse, cara, se não me engano, eu não joguei também, mas você é um desenvolvedor e vira e mexe, você enfrenta, tipo, sei lá, o carinha do samba de amigo, por exemplo. Mas o enfrentar ele é tipo você enfrentar o desafio de programar o jogo, tá ligado? A pessoa programadora enfrenta amigo. É quando você vê, você diz, você programou o jogo. É uma parada assim. E com isso, tá bom, né? Acabou o Alex Kidd, cara. Acabou rápido. Acabou, Alex. Infelizmente, um jogo bom e um monte de merda, né? Exato. Entulhado então... pela tua goela abaixo aí. Ele voltou aí no... aquele... o Sega... o Sonic All-Star Racing. É verdade. Sonic Sega All-Star Racing. Ah, ele... inclusive, cara, O Pyro... Ele tem a moto dele, né? Ele tem a moto. O Pyro tava no dia que a gente tava com a galera jogando Mario Kart 8 lá no Wii U. E o bode muito polêmico, como sempre, querendo falar merda. Ele olhou assim pra gente e falou: Sonic Team Racing é muito melhor que esse jogo. Falou: cara, não, Sonic Team Racing é melhor que qualquer Mario Kart. Mario Kart é mais carismático, mas como jogo, Sonic Team Racing é muito melhor. Fala pro bode que Alex Kidd BMX Trial é muito melhor. Ai, assim, cara. Que isso, cara. O Sonic All Race Transform realmente eu achei melhor que o Mario Kart 8, cara. Ih, olha cá, outro alma. Você é sustento, cara. Cara, na boa, você, cara. Você na boa. No começo de um e cega no começo do outro e você, ah, meu irmão, esse é melhor. Cara, eu joguei aquela parada, joguei o circuito de campeonato com aquele controle ridículo do Wii U, cara. Fiquei com o dedo todo fudido, velho. Não, peraí. Você tá falando do controle, o controle é o jogo. Ah, o controle e o jogo. Não, o gato é tipo. O cara já começa a reclamar do jogo falando do controle. Ah, não, para. Isso é um papo para outras aventuras. Olha só, o jogo do Sonic, esse Team Racing, ele é maneiro. É um jogo maneiro, assim, é divertidinho. Ele não me prendeu como um Mario Kart qualquer prenderia. Você jogou o segundo também? Eu joguei o Transformed, sim. É o que tem pra PS Vita, é o que tem aqui no Steam, o que eu tenho no Steam. Uh-huh. Foi o que deram de graça. Tem até o Ralph, porra, do Detona Ralph. É maneiro isso. Sim, porra, sim. Mas eu tenho vontade pra jogar. Mas vem cá, tu jogou o jogo, só pra gente terminar. Jogou o jogo tipo Mario Kart e tu aprendeu a jogar o jogo que nem gente. Não, eu aprendi a jogar o jogo que nem gente. Eu só joguei que nem todo jogo do PS Vita. Mas, cara, inclusive eu acho que eu esqueci o PS Vita no banheiro. Tá na gaveta, foda-se. Claro. Substituiu o PSP. Mas o. Mas não, ele é diferente. É outro tipo de jogo. Realmente não é pra jogar igual Mario Kart, não. Mas, sei lá, pode ser preconceito também. Eu vou jogar de novo e falaremos sobre isso na próxima. Quando for jogar, vamos jogar co-op, inclusive com Ninja Inimigo. Porra. Todo mundo pode ter esse jogo. E bora streamar. Exatamente. A gente se diverte e tu vê o que tu fala. E beijo. Byron, eu gostaria que você tentasse convencer uma pessoa que nunca jogou Alex Kidd no mundo maravilhoso, milagroso, whatever. Caralho! Isso. tipo essa pessoa que tá ligando pro Senhor Eternidade agora. Não, agora você não muda o microfone, né? Fala, Senhor Eternidade. Fala com o microfone desmutado. Não, já foi embora. Viado. Foi. Byron, gostaria que você tentasse convencer um Jonathan da nova geração para... Não. O Jonathan da nova geração sou eu. Tá, que você convença uma criança da nova geração que nunca jogou Alex Kidd a tentar conhecer essa pérola. Então, é simples. Hoje em dia tá na modinha do indie, né, cara? A galera tá jogando muito joguinho indie. Ah. E muito joguinho indie até, na boa. Tem muito joguinho indie que se priva, usa o mérito de ser indie pra poder fazer um joguinho meio porco, gráfico, meio bosta, entendeu? É. Então, cara, se quer um jogo bom de plataforma ao estilo antigo, não precisa esperar um jogo indie ser lançado. Baixa no simulador, compra numa condição dessa que tem aí na Live ou na PSN, compra tem, se eu não me engano, acho que o Ninja pode falar melhor que eu, tem a Sega Collection, Alex Kidd, que tem lá o Alex Kidd e outros joguinhos da Sega clássico. Joga, cara, vai jogar um bom jogo retrô, plataforma, com música irada, com gráfico legal, que, cara, vai te entreter aí, entendeu? Vai te dar bastante desafio, coisa que os jogos hoje em dia, né, não tem tanto. Então, se tem disposição aí, cara, embarcar numa nova aventura, pô, joga esse joguinho aí que realmente vai se divertir, cara. Joguinho muito bom mesmo, que lançaram poucos por aí. Então, recomendo fortemente, acho que você vai gostar. É nóis, apinhou! Olha quem está de volta. Também tem um dos melhores level designs da história dos videogames e é muito maneiro jogar de helicóptero. Eu tenho que dar um abraço pra você. O level design de Alex Kidd in Miracle World é muito bom mesmo. Melhor que aquela bosta de Journey. Muito melhor. Ninja Inimiga, o que você lembra da Alex Kidd? Lembra alguma coisa que eu falar aqui? Muito bom. É isso aí. Excelente. E lá, se as pessoas jogaram ou não jogaram, querem colaborar com suas críticas, suas estrelas de porrararias, como elas podem entrar em contato conosco? Hoje eu vou falar de uma coisa só. Hoje eu vou falar só do grupo do Facebook. Isso. Que é o melhor lugar da internet. Melhor lugar. Você vai entrar no seu Facebook, se você não tiver, você faz uma conta só pra isso. Cria uma conta fake. Pode colocar. Não, bota pelo pelo menos uma foto de perfil, porque quando a gente for aprovar no grupo, que tem que ter aprovação no grupo, a gente vai saber que não é um bot. Que era por isso. Enfim, vai aprovar do mesmo jeito, né? Se for. É verdade. E você. Que o play é gostosa, senão a gente vai te contar. É verdade, isso é verdade. Isso é fato. E vai em facebook.com/groups/baixo-frente-soco. Esse é o local. É melhor que a FIFA FanFest. É melhor do que as gringas do Tinder. Uhum. É melhor do que... a Debs tá na final do negócio lá do level mais. É melhor que tudo, cara. Opa, decote aqui, o caralho. Inclusive, delícia. Sabe as perguntas que a gente faz na leitura dos e-mails? É lá. É sempre lá. Então, se você quiser mandar um e-mail mesmo, mande pra eugostdejogos@baixofrente-soco.com, eu falei mesmo. Porque sim. Eu ia falar também. Você também vai no facebook.com/baixofrente-soco, o local que gerou a carta do Schumacher, que deu 7 voltas na internet. Caraca, aquela carta que parar em tudo que é lugar. Como é que ela ai, cara, eu fiz uma carta. Do dia que o Schumacher saiu do coma, foi o dia do jogo da Alemanha. E a Alemanha ganhou de 4-0. Aí eu fiz uma carta de médico e despertar de Schumacher. Atropelar. Quando o Schumacher desperta, todas as cartas do tipo alemão ganham mais 4. Ah, aquilo foi espalhado pela internet? Caralho, aquilo foi quibado até o anos. Cara, eu vi aquilo, cara, em todo lugar. Aí depois que o Lápis falou assim pra mim, cara, eu fiz aquela carta. Aí foi olhar a carta do Carlos Pivoto. Exatamente, falei, caralho, moleque, imitou muito forte. Do nome do pivoto ali no cantinho. E aí isso fez a nossa página passar um bonito marco de milhares de likes. Muito. Nós temos 1980, fomos pra 2030. É, tipo isso. Eu gosto de ser pequeno. Eu sou tipo a Argélia, eu incomodo. E a carta foi compartilhada 1090 vezes pelo nosso post e vista 90 mil vezes, por 90 mil pessoas, na verdade, pela nossa postagem. Fora os sites famosos que compartilharam ela. Compartilharam não, né? Que quibaram ela. Pra sem saber. Pra terminar, cara, lá. Você acha... versão em inglês, cara. Poderia... colocar no Nine Gag. Não, mas eu já tive post no Nine Gag naquele página do celular. Verdade. Já fui quente. Pra terminar aqui, Ilato, você consegue fazer o baixo pra chegar no Neymar? Claro, consigo. O baixo frente soco. Eu só não consigo mais inventar o Galvão, que minha garganta começou de novo. Mas o baixo frente soco, que é um site de games que começou em 2010. 2010, que foi o ano da Copa vencida pela Espanha, em final contra a Holanda. Espanha, que venceu com gol de Iniesta. Iniesta, o craque espanhol, que jogou e joga pelo Barcelona. Time que hoje conta com o menino Neymar. Joga muito esse Neymar! Isso aí, abraço, até semana que vem. Tafarel! Caralho. Ok, não chegou no baixo frente soco. Não, eu comecei pelo baixo frente soco, que é o site que nasceu em 2010. Ah, tá. Eu sei, cara, meus movimentos foram tão rápidos que você nem reparou. Caraca, eu não consigo fazer movimentos, cara. Pô, tá te sentindo é foda. Tafarel! Eu não consigo te esquecer, o meu amor é todo seu, princesa. Fico sonhando com você, onde vou te encontrar? Me diz o que é preciso pra ter você, baby. Meu coração só vive porque ama você. Lindo sorriso você tem, carícia tem também, princesa. Seu beijo gostoso, que delícia. Me lembro o dia que te conheci, baby. Você estava linda, sorrindo pra mim. Te amo tanto. Te amo tanto. I love you, baby. já foi amada por alguém. Diga que sim, que foi. E ainda